Hola, soy yo, Mario. Woohoo! Bienvenido a Orion Games. Woohoo! Sejam muito bem-vindos ao cast de mais uma empresa da história dos videogames. Sim, esse OrionCast é sobre a história da Nintendo. A gente foi garimpar a fundo como começou essa empresa, como começou esse negócio. E aqui temos nos nossos exploradores, nesse cast, Pascoal, Hyde, Mr. Bubbles e esse que vos fala, Lula Molusco. E lendo as cartinhas do cast de Crash Bandicoot, muitas cartinhas, agradecendo a quantidade enorme de cartinhas aí. É, a gente sabe que foi um cast que mexeu com a infância de muita gente aqui. E começando com a leitura de cartinhas, Hyde, o que diz a sua cartinha? A minha cartinha é do Rafael Cavalcante. Ele mandou aqui o perfil dele completo, né? Ele tem 21 anos, ele é programador e mora em São Paulo, né? Ele fala: e aí, pessoal, tudo bem? Tudo bem, e você? Conheci o podcast semana passada e já ouvi uns 10, achei muito legal. Curti muito o último tema, Crash Bandicoot, e queria saber o que vocês acham do Crash Bash e do Crash Team Racing, que para mim foram jogos bem divertidos, né? Crash Bash eu cheguei a jogar, mas eu sei lá, acho que ele... Eu achei ele pior, ele é bem pior do que o Mario Party. Não, até porque ele não foi feito pela Naughty Dog também, né? E é um jogo meio esquisitão, assim. Legal pra quem não tem opção do Mario Party, né? Mas se for comparar entre os dois, né, não tem nem... Você vê que eles foram mesmo na onda do Mario, né? Mario total, Pescar, né? O Team Racing é muito bom, né? Eu pelo menos gostei bastante. Ah, eu também, esse eu gosto. A gente falou desse. A gente citou, né? Se não me engano. Uhum. É que a gente focou mais no primeiro, segundo e terceiro jogo. Mas o Team Race é muito bom. Não é bom, não. É muito bom mesmo. Muito bom mesmo. Aí ele fala aqui que, na opinião dele, o Team Racing chega a ser melhor que o Mario Kart do 64, que competia com ele na época, né? Ele falou também que queria lembrar um CD 3 em 1, que tinha as versões do Crash, que a gente comentou no podcast. Mas o primeiro jogo dele sempre travava na hora de chegar no porco do mato lá. Mas essa versão aí, se eu não me engano, ela era só pirata, né? Não sei se saiu uma versão oficial com... Cara, boa pergunta, eu também não sei. Eu lembro do pessoal ter esse CD aí com tudo que é Crash. Eu acho que era pirata. Acho que era pirata. Sabe por quê? Quando ligava o videogame, ele já aparecia no menu, assim, ele não tinha... E era muito zoado. Era tipo uma montagem. Não, é os caras que fazem mesmo, Oficial também não lembro de ter saído. Eu acho que deve ter hoje em dia pra PlayStation, sei lá. O novo. Não, acho que não, né? São três? Online também. Você compra online. Não, compra online. Na PSN Store. Ele disse aqui que fica na esperança de um cast sobre o Brave Fencer Musashi. Eu acho difícil. Mas esse é lado B, a gente vai ter que estudar muito. Esse jogo é underground. Esse jogo é muito da hora. Eu nunca joguei ele inteiro, eu só joguei ele no CD de demonstração que vinha no PlayStation. Que vinha inclusive até uma fase do Crash 3, que era da muralha. E tinha um demo dele, que é um RPG, action RPG, tipo Zelda. É muito da hora, só que eu nunca achei esse jogo. Ele foi muito old school, esse ouvinte agora, hein? Paguei o pau, hein? Eu achei que tava falando um Crash do jogo que tem hoje em dia. Não, cara, não. Olha o negócio, cara. Tipo, vem mas a esse jogo é foda mesmo e ninguém conhece. É, super old school, cara. Olha, merece um cast, assim, no mínimo de jogos que ninguém conhece. A gente tem que fazer um cast. Ah, pode incluir ele em algum cast aí, pra ver se frente, né? Jogos ferrapões que ninguém conhece. Boa, a gente podia, boa. Inclusive, fazer um cast sobre jogos que mereciam ser famosos e ficaram escondidos na história. Acho que a gente já fez isso, não fez? A gente já fez, de jogos injustiçados, é. Mas pode ter uma parte 2, né? Pode ter uma parte 2, isso que eu ia falar. Já. A história tá sendo escrita e a gente tá falando dela. mais coisinhas ele falou na carta? Manda abraços. Ou abraços também. Muito obrigado e obrigado pela sugestão aí de tema. Curti pra caramba. E Pascoal, o que diz a sua cartinha? Bom, eu li aqui a cartinha do Rubinox, gostei até do nome, embora não ache que tenha alguma tradução. Ele falou que gostou bastante do cast, tô dando uma resumida, tá, Rubinox? Não vou ler tudo. Ele falou que jogou o Crash uma versão do kart pra N-Gage, ele disse que gostou pra caramba, mas ele nunca viu as versões de GBA, então ele não tem muito do que falar. Ele falou assim que... Ele fez um pedido também, né? De um cast sobre a franquia Kingdom Hearts. Pode ser que a gente faça. E reforça um pedido sobre um cast sobre Pokémon. Eu acho que são duas franquias que merecem, viu? Eu concordo com ele. Eu não sou do ramo de nenhuma das duas. Mas, assim, não sou jogador de nenhuma das duas franquias. Mas merece. Merece. Os dois são jogos muito populares, né? E Pokémon também tem uma vendagem extraordinária. A gente tem que... Querendo ou não, a gente tem que falar. Mas eu particularmente, eu gosto dos jogos do Pokémon. É que eu só acho que não é um tema que... Sei lá, né? O pessoal gosta de jogos de, tipo, God of War e tal, né? Bichinhos coloridos, talvez não façam muito a... gosto da galera. Não é nada, um monte de gente gosta. Um monte de gente gosta, cara. Não assumem, mas gosta. Gostam sim. Aqui, né? Eu gosto também. Já joguei quase todos. É que o que eu acho que acabou com o Pokémon foi a série da TV, né? Porque os jogos são muito bons. Apesar que os do Wii são ruins, né? Mas os de Game Boy, em geral, e os do 64 são bem legais. Enfim, fica aí. Pedido muito justo. Mais alguma coisa na cartinha? Não, a dele foi bem sucinta até. Ele não falou bem de você, Pascoal? Por isso você não escolheu pra ler? Até achei que ele ia falar algum momento na carta. Pô, Pascoal... Ele falou bem do cast, né? Legal. Legal, bacana. Obrigadão. Mas, ó, não estamos pagando ninguém, viu, gente? A gente não tá pagando ninguém. Isso que eu ia falar. Olha, eu vou ler a cartinha do Lucas aqui. É uma carta grande. Eu vou dar uma resumida, Lucas. Mas vou... Aqui, lê quase na íntegra, né? Ele dá um... E aí, galera? E aí? Aí? É? É nóis. É nóis. Meu nome é Lucas, mas todo mundo me chama de Caos. Olha isso. Todo mundo cara já tem um apelido de Caos, desse, né? Cara, não. É só um cara desorganizado. É. Ou ele é aquele cara do Sonic, né? Pode crer. Chaos Control. Mas ele, ou então ele é um cara que arrebenta na bagunça. É que é meio bagunçado, né? Boa, pô, Lucas, mas vamos que vamos, né? Ele tem 19 anos. Foi a mãe anos. Dele que deu esse apelido pelo quarto dele, sei lá. Boa. Ele é de Mauá, cidade aqui do estado de São Paulo, e trabalha como analista de sistemas. Já deu a ficha completa aqui. Só faltou passar o LinkedIn, hein, Lucas? Bom, primeiramente eu gostaria de dizer que o cast é o melhor. E olha que eu já ouvi muitos. Ó. Valeu, hein? Sou usuário do site desde a época que a Orion tinha ROMs, dicas e emuladores para download. Caramba, das antigas. Usuário, achei que era old school. Ficava até com medo, né? Fiquei um tempo afastado do site e quando voltei, o Orioncast já existia. Comecei a ouvir desde o 26. Depois que terminou, não acreditei que era tão foda. Ô, louco, somos foda, hein? Tema do Somos Foda pra gente. Digi. Assim, baixei todos e gravei num CD pra ouvir depois. Caramba, obrigado pelo... Esse encheu a bola da Orioncast, mesmo. Já pensaram que, ó, a quantidade de episódio que tem, a gente pode encontrar na gente... Sei lá, pode ocorrer fazer da gente um CD né? nosso, o camelô vendendo CD nosso aí em algum lugar. E isso ia ser muito bizarro. Cara, ia ser muito bizarro, mas, cara, ia ser uma honra. Eu ia comprar um CD nosso do camelô, só pra ver. Só pra ouvir como é que era montou. Ouvi os outros 25 na mesma semana, a partir daí toda semana acompanhei o cast e postei no mural. Com o passar do tempo, cast 50, achei que o carisma da galera caiu um pouco, e os temas foram perder um pouco a graça. Voltei a escutar no cast 59, e vi que estava errado, e voltei a ouvir, só que nunca mais participei do mural. Enfim, adoro cast sobre jogos específicos, tipo Red Dead, Bioshock, Mortal. E só pra constar, vocês são todos uns FDPs, porque eu já comprei vários jogos por causa do cast. fabricantes de jogos, hein? Paguem a nossa parte, hein? Paguem. Olha o jabá aqui, ó. A gente não pagou ele pra escrever isso. Ele fez uma lista aqui de casts preferidos, né? Meus preferidos casts são o... Ele escolheu aqui dois Orion Casters, né? Meus preferidos do cast são Hyde e Mr. Bubbles. Olha só. E tem um carinha aí do cast que eu desgosto. Bom, ele diz... Será que é eu, cara? Deve ser eu, cara. Pra caramba. Quem será que o Lucas não gosta? Bom, se ele não tivesse falado meu nome, eu ia ter certeza que era eu também, velho. Agora você deveria falar quem é, velho. Fala na cara agora. Agora eu entendi o porquê o caos, entende? Ele está arquitetando o caos aqui. Agora ele está desafiado a postar aí nos comentários quem é, né? tá desafiado a postar nos comentários ou mandar uma cartinha, né? Postar nos comentários se ele quiser revelar para todo o público. Mandar a cartinha, aí a gente vê se a gente vai ler ou não, né? Mas, ó, pode falar, velho. O cara pode falar, pode falar. Não. Ninguém vai na casa de vocês tirar satisfação, não. Pode falar isso, mal, pode falar tudo. Depende de quem for, hein? É, então, o cara mora em Mauá, é aqui perto, né? Qualquer coisa eu colo lá. Ninguém vai na casa de você, mas já ouviu falar do Hammer of the Dawn? Então, a gente tem um. Beleza, não, zoeira. É, ele falou que os melhores casts são de Bioshock 1 e 2, Mortal Kombat, o de zumbis, o de Shadow of the Colossus, o de Alan Wake e o de Resident Evil. E por último, e não menos importante, os melhores jogos da década, tá? É, ele falou aqui de vários casts, né? A gente não vai conseguir. Cara, você falou de cast pra caramba, é absurda a quantidade de detalhes assim, que ele colocou. Mas como a gente tá falando aqui do cast passado, que é o de Crash, ele mandou aqui um comentário do cast do Crash e eu vou ler. Queria dividir um feio meu que aconteceu jogando Crash. Bom, eu ganhei o jogo quando troquei meu PlayStation 1 pelo modelo Slim. Nunca tinha ouvido falar de Crash. Quando joguei, viciei logo de cara. Fechei o 1 e o 2. E cheguei no último mundo com tudo 100%. Até então, cheguei em casa, liguei o videogame todo animado e com pressa de jogar. E na tela de abertura, cliquei em Save Game ao invés de Load Game. Ó. Oh. Ele sobrescreveu o save dele, eu acho. Eu fiquei estático por uns 5 minutos e pensei, não fiz isso. Aliás, por que teria uma opção Save Game na tela de abertura? Aí desliguei o videogame e liguei de novo. E só tinha a opção New Game. Gritei, xinguei e disse que nunca mais ia jogar Crash. Passou uma semana, eu já tava igual um retardado tentando fazer 100% de novo. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha. É, Crash completamente wins, né? Nesse caso. Outro jogo muito divertido, porém super difícil, é o Crash Bash que ele citou, né? Que a gente já tinha citado aí na outra cartinha. Lucas, obrigado pela cartinha aí. Fala pra gente aí quem você não gosta, cara. A gente vê aí se vai mandar o cara embora ou não. Mesmo que esse seja eu. Ó o risco, né? Ó o risco. Mas paciência. Obrigadão mesmo pela carta e vamos pra próxima cartinha. Mr. Bubbles, o que diz a sua cartinha? Bom, é do famoso General Jota, né? E ele se apresenta aqui, fala que é do Rio de Janeiro, né? Já o conhecemos. Ah, sim. É. Fala... Com certeza. E aí, meu irmão? E aí, meu irmão? Sim, sotaque não nega. E ele começa aqui falando que tá enviando essa cartinha ou e-mail de papel, se o caso o Pascoal estiver aqui. Então, no caso, é e-mail de papel. Carta de papel, né? Então, no caso, é uma carta. De papel, fica difícil. Ele começa falando aqui, ó. Crash Bandicoot é uma das minhas franquias favoritas de jogos de plataforma. Realmente o Crash se destacou por ser o personagem mais carismático dos jogos de plataforma do PlayStation 1. Eu acho que o Crash foi muito informativo e me botou para relembrar os momentos que eu jogava Crash aqui em casa. Um dos poucos jogos que eu jogava com a minha irmã. E agora só vai fazer algumas observações aqui, né, que ele mandou. Vocês esqueceram de comentar que no Crash 3, o Crash ia ganhando poderes quando ia derrotando os chefes. E um deles era aquela bazuca que atirava as maçãs, lembra? Que as maçãs não tinham dificuldade nenhuma, eram, né? Frutas Wumpa. Eram pêssegos. Não, Wumpa, era Wumpa. É, frutas Wumpa. Frutas Wumpa, exato. É verdade, isso a gente não lembrou de falar mesmo. Ele também tinha aquele mergulho que ele quer de cara no chão, né? Que nem um paspalho mesmo. Uhum. Mas eu lembro, sim. Né? Era legal isso, só tinha no 3. Segundo aqui, ó. Sei que vão me apedrejar, mas apesar de ser uma cópia de Mario Kart, eu achava Crash Team Racer um jogo bem mais completo e mais divertido do que Mario Kart. Que pena que além de foderem com os jogos de plataforma do Crash no PS2, estragaram também... Eu vou trocar os palavrões por palavras menos ofensivas. Eu coloco estragaram também o... com a série de corrida com aquele Crash Tag Team Racer. Esse ele já não gosta, por exemplo, que saiu pro PlayStation 2. É um passo de um bastardo, né? É. Assim, é gosto, mas eu achava ele legal também, assim. É, eu achava, não sei, cara. Eu acho, tipo assim, eu não joguei muito o Mario do Mario Kart, então eu não posso dizer. Mas eu joguei ele e acho tão bom quanto mesmo. Eu também acho, velho. Os dois são muito bons. É, os dois são muito bons. E do 64 acho que ganha mesmo, porque eu particularmente não gostava muito do Mario Kart do 64, não. Eu acho que até os do GBA eram mais legais, assim. Mas acho que o Mario Kart vai acertar mesmo a mão no Mario Kart Wii. E de resto, sei lá, né? Meu Deus, o Pascoal falando mal da Nintendo e falando bem da Sony, isso tá gravado. É Naughty Dog. Tá, né? Não, mas eu sou fã pra caralho da Nintendo. E eu acho assim que o mérito do Mario Kart é ter criado esse tipo de jogo pra videogame. Mas assim, lógico que eles tiveram a facilidade de copiar e fazer mais bem feito, porque eles já viram os erros que tinham e falaram, não, vou melhorar. Mas assim, eu acho que sem ser o Crash, eu tô tentando lembrar de algum outro jogo que arriscou tentar clonar Mario Kart com essa competência. Pô, vários. Mortal Kombat. Mortal Kombat teve kart também? Teve. Nossa, cara. Então, Sonic fez isso também, né? O Sonic ficou bom. Ficou bom. O Sonic é legal. É legal. O novo agora é legal pra caramba. Sonic legal. Sega é Racing, né? Não é Team Racing. Tem pra DS, tem pra Xbox, PS3. Então, ele termina falando que ele tem um canal de vídeos no YouTube, né? E agora ele tem uma série Let's Play lá, que ele faz detonados. E ele vai agora fazer o do Crash Bandicoot e pergunta se a gente quer os créditos pela ideia. Eu aceito dinheiro. Ô, louco. Não, cara, eu aceito os créditos. Eu ficarei honrado pelos créditos pela ideia. Eu ficarei honrado, cara. Aí coloca só um linkzinho pro nosso site lá, que não dá nada, não. É, se você quiser completar a sua experiência, ouve esse cast aqui, pá. Eu já ficaria honrado. Aí. E é isso, valeu aí, general, por mais uma semana. Beleza. Recadinhos? Então, agradecer todo mundo aqui que mandou cartas, né? Que a gente não consegue ler todas, né? Porque são muitas, né? E se a gente fosse já ler tá todas, pra caramba esse cast, né? Ia ser um problema. Mas agradecer aí todo o pessoal que mandou. A gente lê ela, só não lê aqui no cast, né? Agradecer também o pessoal que comenta lá no mural, né? Toda semana, tá sempre cheio de comentários. O pessoal que ouve também não comenta, né? Seria legal se comentassem também, né? Mas tudo bem. E quem segue a gente também no Twitter, Facebook. E é isso aí. Mandem e-mails pra gente, né? oriongames@gmail.com. E acessem meu blog. Acessem o blog do Pascoal aí. Acessem o blog do Pascoal. É isso, galera. Muito obrigado. Não percam as finais da Evo, que é hoje. Ah, sim. Sim. Nossa, aliás, diga-se de passagem, emocionante. O pouco que eu assisti, emocionante, como sempre. Ah, yeah. Beleza. Mas é isso aí, galera. Valeu e vamos pro assunto de hoje. Ela foi fundada em 23 de setembro de 1889 por um cara chamado Fusajiro Yamauchi. No início a Nintendo não trabalhava com videogames, até porque neste século eles não existiam. Estamos falando de 1889. É muita poeira, hein, galera? Nossa, dá até pra falar aquele... É isso mesmo, é isso que você ouviu, 1880. Imagina o filme do Charlie Chaplin, tudo preto e branco, todo mundo andando rápido, né? Cara, a empresa foi fundada no século XVIII, é isso mesmo? Pois é, século XIX, né? Já é XIX aqui, é mesmo, é. 1818 era antes, isso. Cara, é muito tempo, hein? Muito tempo. Belinha. Continuando aqui a história, né? Ó, a pequena empresa de Yamauchi, né? Situada em Kyoto, que se chamava Nintendo Koppai, que produzia e vendia cartas de baralho japonês, chamado de Hanafuda, que significa cartões de flor. Gente, será que eles jogavam truco com esse baralho? Ia ser divertido, né? Truco ladrão. E era legal que essas cartinhas aí ele fazia à mão e ele mesmo vendia, né? Pra ter uma ideia de como era pequena essa empresa dele, o negócio. Era uma coisinha, tipo uma barraquinha. Sabe a barraquinha que o Chaves monta pra vender suco? Eu acho que era uma coisa mais ou menos assim, é. Era do Chaves, não era do Kiko, não, né? Que é do Kiko. Não, do Kiko é da hora, né? Era do Chaves, que era só pegava água da chuva, né? Pra você ver como é a modernidade, aqueles cordéis que eu comprei lá no Rio Grande do Norte, tipo assim, aquele que tem aquela história maravilhosa, Alien versus Predador versus Lampião, já dá pra notar que a impressora é jato de tinta. Vai que esse cara daqui a um tempo tá fazendo, tipo, cinema, fazendo... Quando eu vi, cara, o cordel assim, eu falei, cara, eu tenho que comprar isso, cara. Alien versus Predador versus Lampião. Cara, a gente tinha que publicar isso. Cara, é um cordel, cara. É um cordel. Tem na internet, tem o site do cara, mas imagino que seja assim. A Nintendo começou assim. Quem sabe esse cara vai ser um grande diretor de cinema aí. O Mr. Bubble só rajamentou. Pelo menos eu gostei do crossover, cara. Alguma empresa de games podia pegar isso daí e adaptar, cara. Dá aí, Pascoal. Aí, Pascoal, dá caldo, cara. Ah, Lampião por si só já dava um FPS muito louco, né? Call of Juarez, nesse naipe, né? Call of Sertão, sei lá. Tipo, um Call of Virgulino. Call of Virgulino, cara. Tipo assim. Pode crer. Não ia ter pra Red Dead Redemption nenhum, cara. Nenhum. Nossa, pode crer, né? Que podia fazer uma versão do Red Dead, um sandbox, só que no sertão da Agreste, assim, o cara tentando matar a polícia. Tipo, dava igualzinho. Escondendo atrás de mandar caru, né? E vai, que vai. Cortando matando calango, né? É, comendo calango. Você vê, né? Como Nintendo inspira criatividade, né? Até quando a gente tá fazendo cast. E vocês sabiam o que significa a palavra Nintendo? É, uma coisa. Eu já ouvi várias lendas, viu? Eu já ouvi uma aqui, o pessoal aqui da minha rua falava que era as portas do inferno. Ah, é? Eu já ouvi muitas falas desse. Da onde tiraram isso? Não sei. Que, sabe aquele isso? Pastor lá, não foi não? Duvidar foi. É. Mas é que não entendo, né? Inferno, né? Tipo, ah, é. Tá legal. É, não entendo, até meu pai falava, não entendo. Ah, é. Mas ela significa, segundo a nossa pesquisa aqui, o nosso paleontólogo dos videogames, né? É, que fez a nossa pauta aqui, fala que é sorte vinda do céu. Olha isso. Coisa bonita, né? Sorte vinda do céu. Ah, nossa, cara. Não tinha nada a ver com demônio, né? Não é nem like a boss, né, cara? É like a god, né, cara? É, na verdade, essa palavra não tem muito como traduzir, né? Uma coisa. Não. Entendi. Mas seria algo próximo a isso, né? Vai ver que eles inventaram a palavra, né? E inventaram o significado também. É, pode ser. Os caras inventaram tudo, meu. É porque essa palavra Nintendo não tem cara de ser uma palavra japonesa, né? É esquisito, né? Apesar que o Do, no final, poderia ser separado, né? Nintendo é tipo... Porque Do é sempre caminho, né? Tudo tipo Bushido. Caminho para o inferno, aí faz sentido. Verdade. Inferno dos pais, né? Que tem que gastar uma nota pra comprar esses jogos. E hoje em dia é os nossos, né? Porque hoje em dia é a gente mesmo que compra, mas... É uma fortuna esse... mercado. É, uma fortuna. E inicialmente, né, o Yamauchi, ele produziu o trabalho, o baralho, né, produziu o trabalho é legal, né, mas ele produziu o baralho artesanalmente e ele mesmo vendia. Meu, o cara era independente, velho. Ele mesmo produzia, ele mesmo vendia, ele fazia tudo, né? Pois é. E com o passar do tempo o negócio se expandiu, né, e foram contratados funcionários. E foi feita uma parceria com uma empresa de distribuição. Em 1929, o Yamauchi ele se aposenta e era, olha só, o genro dele, né, é uma empresa familiar, né, era chamado Sekiryu Kaneda, assume o comando da empresa. Isso em 1929. Em 1933, o Sekiryu faz uma reformulação, né, e passa a se chamar Yamauchi Nintendo Company Limitada. Inclusive, o Sekiryu aí, quando ele casou com a filha do Yamauchi, ele trocou o nome pra Sekiryu Yamauchi, também pra... Acho que o nome da família é mais nobre, sei lá, alguma coisa assim. Você acha que ele já tava de olho? Ele sacou que o sogro manjava. Ele tava de olho e queria um pedaço aí do bolo. É porque na tradição o nome que permanece é o nome do marido, né? Como ele casou com a filha, o certo é permanecer o nome dele. Ah, mas aí é só quando é um nome que vale a pena, né? Então, acho que a família do Yamauchi é uma família mais nobre, alguma coisa assim, né? No Japão tem muito disso, né? Então... É, bastante. Era uma família da realeza. É. Ah. Não sei, né? É um palpite. É você, se você casasse com a filha do Ike Batista, Pascoal, você não trocaria seu nome pra Rodrigo Batista, não? Ah, não. Batista não. Não combina com o Rodrigo. Tá bom. Tá bom. Ah, sei. Eu nem sei quem é Ike Batista. Por isso você não trocaria. Pascoal. Então. Sabe por que ele tá falando isso? Que ele nem sabe quem é o Ike Batista, porque ele tem um computador que roda Crysis. Só por causa disso. Ai, ai. Mas eu acho que o nosso amigo aí, o Sekiryu, ele pode ter dado golpe da barriga ao contrário, hein? Golpe da barriga backwards, então. Mas beleza. Em 1947, né, o Sekiryu ele cria uma outra empresa chamada Marufuku CO Limitada, né, Company Limitada, que é uma distribuidora para expandir o comércio de cartas. Então ele criou uma empresa para distribuir. Também o negócio tava indo de vento em pouco. Também se ele só pintava a mão, né? Precisava mesmo de alguma coisa para imprimir, né? E em 1950, né, no caso, um cara chamado Hiroshi Yamauchi, que é o neto do Sekiro. Olha quanto tempo já passou. Bisneto do fundador, Bisneto do fundador, isso mesmo. Com 21 anos, ele assume o comando da empresa após a morte do seu avô. Então, isso foi 60 anos depois que a Nintendo foi fundada, né? E o Yamauchi, né? O Yamauchi bisneto, né? O Hiroshi, ele ficou na diretoria da Nintendo, se não me engano, até 2002. Então, cara, toda a parte... Nossa, meu, da criação cara, de Highlander, velho. Highlander, é. E tá vivo ainda. Ele tá vivo ainda. Cara, você imaginou, cara. Ele é conselheiro da Nintendo. Caramba, imagina, ó, pensa comigo, de 1950 até agora, meu, o que o mundo mudou, mano, o cara conseguiu continuar trabalhando esse tempo todo e não ficar obsoleto. Então, ó, a criação do Mario, né, a contratação do Miyamoto, tudo, né, tudo passou por esse cara aí, o Hiroshi Yamauchi. A Nintendo é... muita coisa aconteceu graças a ele, né. Ah, essa é a visão desse cara. Vamos lá, e continuando... Graças a Deus, a taxa de... assim, a expectativa de vida no Japão é alta, né? Porque o cara viveu pra cacete, tá vivo até hoje. Tá vivo até hoje. O cara é ferrado, cara. O cara é Highlander. Miyamoto viva mais uns 50 anos, pelo menos. O cara é Highlander. Não duvido, hein, cara? Não duvido, hein, velho? Não duvido. Os caras são muito Highlander. Mas, é... continuando a história aqui, ó. Após isso, né? Após essa... a morte do... do avô, o Yamauchi ter assumido com 21 anos, né? Ele também assumiu cedo, né? Por isso que ele ficou tanto tempo também. É, após isso, a empresa passa por diversas transformações e passa a se chamar Nintendo Playing Card Company Limitada. São construídas diversas fábricas em Kyoto. E nesse mesmo período, a empresa passa a investir também em diversas outras coisas, como uma frota de táxi, uma companhia de comida e uma rede de hotéis. Nossa! Olha aqui. A maioria, eventualmente, faliu. Eles tinham então... um produto que era interessante, que era um arroz instantâneo, né? Que você fazia igual ao miojo, assim. Colocava na água, o negócio ficava pronto. Mas você vê, sabe? Cara, quem sonha em ver a Nintendo falir, sabe, isso já aconteceu. Ela faliu, mas em outros setores, né? Não no videogame. Verdade. Ai, ai. E 3 anos após isso, devido ao sucesso de venda de cartas, a produção passou a ser massiva. Tanto que em 1959, a Nintendo fecha uma parceria com uma empresa meia boca, chamada Walt Disney, com personagens que o Pascoal gosta muito, né? E começa a produzir baralhos de cartas para crianças com personagens da Disney. Você sabia disso, Pascoal? Você que gosta tanto do Mickey Mouse, que a Nintendo já fez cartinhas com personagens da Disney. Então, essa parte eu não sabia, não. Até curioso isso, né, deles investir. Isso te frustra, assim, alguma coisa? É um pouco, mas saiu até o Epic Mickey, né, pro Nintendo. E acho que não dá nada hoje em dia mais, não. Não dá nada hoje em dia. É algo... você tá superado, né? Tá, é que assim, eu tinha um certo trauma com personagens de desenho americano, mas hoje em dia até que eu tô de boa. Você tá de boa? Você tá convivendo bem com isso? Ah, tô sendo menos preconceituoso ultimamente, né? Que antigamente pra mim só o mangá valia a pena, né? Hoje em dia eu já assisto Ben 10, essas porcarias todas. Ah, tá. Ô, porcaria. Você já tá mais eclético. Então. Não, mas tô menos criterioso. Disney, Ben 10, né? Disney é legal, né? É. Ben 10 não. Mas se duvidar, Ben 10 é até da Disney, nem sei também. Ah, não, né? Não. É verdade, não, pode ser, pode não, ser. Não, tomara que não. Atira pra tudo. Vamos pensar que não, né? Levantemos a pergunta aí pra galera responder. Ben 10 é da Disney? Acho que é da Nickelodeon. É Nickelodeon? Eu falo assim, aí vai que a Nickelodeon é da Disney também. Não, hoje não é possível, não. E a Disney é da Disney? Olha, eu já não sei mais, viu? Tipo, deve Matrix ser, dentro deve de Deve ser da Pixar, ela. Deve ser da Pixar, né? Tudo culpa do Steve Jobs. É, e alguém é da Apple, que é da Coca-Cola. É, que é do... E por aí vai. Negócios, serious business. Ai, ai. Bom, em 1962, continuando aqui a história, né? Ano que não éramos nascidos, ninguém aqui era nascido em 62, tá? Que fique bem claro. As ações da Nintendo começaram a ser cotadas na segunda sessão da Bolsa de Kyoto. Em 1963, a empresa passa a se chamar Nintendo Company Limitada. Nome que ficou até hoje, né? Até hoje. Então é 63 que ficou o nome. Né? Nos anos seguintes, a Nintendo passaria a produzir diversos jogos e brinquedos, e também fizeram muito sucesso. Muito disso graças à criatividade de Gunpei Yokoi, que desenvolvia a maioria dos brinquedos. O Yokoi, né, ele é muito famoso porque foi o cara que inventou o Game Boy, né? Ele é o... Ele criou o Game Boy, ele também criou a série Metroid, o Game Watch e o Virtual Boy também é dele, né? É, ele fez um pouco antes de morrer. Nossa, tadinho. E morreu num acidente bizarro, ele morreu atropelado, ele tava num túnel lá e bateu o carro, né, ele saiu, desceu do carro pra ver o que tinha acontecido e um outro carro bateu e atropelou ele e morreu. Nossa, engraçado que nesse episódio aí ele tava indo levar uma das coisas do Metroid, uma das ideias do Metroid pra uns outros caras que estavam trabalhando com ele, e teve esse episódio aí dele acabar morrendo, e aí ninguém ficou sabendo o que era o negócio, mas enfim, né. Coisa super genial, né? É, engraçado. Putz. Que ele era fã do Pelé, né? Porque, por causa do nome da Samus e tal. É interessante isso também. É curioso também. Entende? Vivamos que vamos, né? Pô, nunca vamos saber isso daí, hein? Morreu com o cara, que pena. Mas, de olho no crescente mercado de jogos eletrônicos, que fazia sucesso na época, como Pong e Space Invaders, a Nintendo fez uma parceria em 1975. Nesse ano eu já era nascido. Com a Mitsubishi Electric, e desenvolveu um proto-videogame, que na verdade era um gravador de vídeo eletrônico, um EVR. Esse, né? Eu não faço a menor ideia de como isso funcionava. Então, tentei pesquisar, cara, não achei nada. Eu também não faço a menor ideia, cara. O que, que é um proto? Se precisasse um proto-videogame, falando, é um videogame à base de prótons, né? O que é um Proton Cannon, mas... É, então... E eu sei que tinha o jogo que fez sucesso, talvez acho que é o único jogo que tem, chamava EVR Racer, né? Race, sei lá. É, mas não achei imagem, não achei muita informação sobre isso, não. É, período da pedra lascada que a gente tá indo. Realmente não temos... Não achamos o fóssil disso aqui pra falar pra vocês como funcionava. Não, mas assim, o que isso acaba ressaltando na história toda da Nintendo é a iniciativa da Nintendo de sempre testar novas propostas, né? Sim. É que testaram até um videogame de Proton aí, que eu não sei como era. Até arroz, né? Até arroz eles tentaram fazer. Já pensou, cara, se tivesse funcionado, podia ter sido um novo Big Bang, teria sido um novo universo. É, nossa. Mas é curioso isso, porque até no carinha que a gente tá falando anteriormente, do cara que inventou o Game Boy, ele também inventou o Virtual Boy, que também não deu sucesso. Eles tiveram várias tacadas que deram muito certo, mas também tiveram várias que deram muito errado, né? Então é uma prova que ninguém é perfeito, né? Ninguém é perfeito, mas assim, o legal deles é continuar tentando e arriscando bastante, mais do que você costuma ver nas outras empresas. Então, mas ela continua tentando. E pra ver aqui, ó, ainda em parceria com a Mitsubishi, foram desenvolvidos os primeiros consoles domésticos da Nintendo. Isso em 1977, que eram chamados de Color TV Game 15 e Color TV Game 6. É. O TV Game 6 vinha com 6 variações de um jogo chamado Light Tennis, que era, olha, cara, lembrei do tênis do Wii Sports, não sei porquê. Não tem muito a ver esse, mas... Que era uma variação do Pong, né? E o TV Game 15 vinha com 15 variações desse jogo. Então era 15 jogos iguais, né? A única variação que você pode fazer do Pong é mudar a cor do fundo, exatamente, né? Exatamente. É o Ping. Exatamente isso. Mas em 1977 também aconteceu uma coisa interessante na história da empresa. Uma coisa... de razoável relevância, assim, né? Um detalhe, né? Chegou um designer lá, um cara chamado Shigeru Miyamoto, né? Que inicialmente foi contratado para desenhar a carcaça dos arcades da Nintendo. Cara, trampo bem estagiário, hein? Bastante, mas haja vista que o cara é um designer, né? Por aí, designer. Designer é design, cara. Chega aqui, meu. Você vai fazer design de pinico. Beleza. Cara, beleza. Ter sido contratado. Design, meu amigo. Pinico italiano. Que... O cara foi contratado pra fazer um negócio e ele acabou fazendo um bagulho que não tinha nada a ver, mas deu certo. Em 1978, a companhia criou seu primeiro arcade, o Computer Otello, que era uma variação do jogo de mesa Otello. Esse arcade não possuía joysticks, e sim 10 botões coloridos para cada jogador. Ou seja, cara, era um multiplayer, né, cara? Dá com um botão pra cada jogador. É um painel da NASA o negócio, né? Um painel da NASA, cara. Muita cor. Cara, era cada ideia naquela época. É anos 70, que... psicodelia, né? É, então. Pô, cara, os caras são foda. Os computadores eram muito novos, eles ainda não estavam muito sabendo como transformar aquilo em alguma coisa divertida, né? Uhum. É, tá. Fase experimental, né? Em 1980, é lançado o Game Watch, primeiro portátil da empresa. Junto com o Game Watch, foi inventado o famoso direcional em cruz. Olha isso. Inventado direcional por quem? Bombei o corte, né? Os caras são foda. E acho que... Nintendista, né, do bagulho. Mas ó, esse direcional em cruz aí é um negócio que foi pouco usado, né? Ninguém usa hoje isso daí, né, cara? Imagina, né? Ninguém. Ninguém usa, né? Mais ou menos igual a roda pro carro. Acho que até um pouco mais, o virar. Mais, né? É mais ou menos por aí. Depois, quando a gente fala que os caras são ferrados, o pessoal fica assim... Eu falo que tá mais ou menos igual os Beatles pra música, né? Então, é quase. Mas, é que também foi uma junção de grandes talentos, né, na Nintendo. Foi muita sorte também de reunir uns caras que nem esse cara que fez o Game Boy, que até agora eu não decorei o nome dele. Yokoi. Shigeru Miyamoto. Yokoi. Tem um nome da hora até. Viu? O Shigeru Miyamoto. E assim, uma empresa que sempre teve essa política de arriscar, porque não é toda. Aliás, não é toda, não. É quase nunca se vê uma empresa que arrisca muito. Tem até aquela famosa frase, né, em time que tá ganhando não se mexe. Tem gente que nem a Sony que até hoje não trocou nem o controle, né, do videogame. É, então. Enfim. Apesar que ela tentou muito, né? Os próprios, acho que a mão da galera já tá deformada, entende? Já tá no formato do PS2. Do DualShock, então aí não consegue mais colocar outro controle na mão. Ai, ai. Mas continuando, né, essa série de experimentos aí, em 1981, ela lança um arcade chamado Donkey Kong, que rapidamente virou sucesso no Japão e nos Estados Unidos. Eu tenho uma curiosidade grande sobre o Donkey Kong, assim, pra contar nessa parte, que quando a Nintendo começou a desenvolver o Donkey Kong, foi ideia do Shigeru Miyamoto, e aí, só que assim, ele nunca foi programador nem nada, ele deu a ideia de fazer o jogo, e era um jogo que eles estavam fazendo, pensando no mercado americano de máquinas de fliperama, né? Porque a Nintendo não tinha nenhum título grande lá, eles tinham já várias coisas que eles faziam. E provavelmente é baseado no King Kong de subir os prédios, sim. E tal, né? É, com certeza. Mais ou menos. A gente vai falar disso depois também. Enfim. Mas assim, o interessante nisso tudo é que eles fizeram a máquina, só que naquela época não tinha nada muito definido, assim, não eram as próprias empresas que desenvolveram a ideia que faziam, por exemplo, o hardware do negócio. E a Nintendo tinha um contrato com uma empresa japonesa que fazia o hardware pro Donkey Kong, que foi o que desenvolveu, que naquela época era bem estranho, né? Porque a programação ela era totalmente aliada à forma que o hardware era construído, assim, é meio louco essa parada. E aí eu sei que eles fizeram a máquina, tudo já fechado pro Donkey Kong, começaram a produzir e vender. Só que como a fábrica não era tão grande e o sucesso do Donkey Kong foi enorme, eles não deram conta de produzir a quantidade necessária de máquinas que precisava para abastecer, né? Quem queria comprar o jogo naquela época. E aí a Nintendo, por incrível que pareça, fez pirataria do seu próprio produto, assim. Eles quebraram o contrato, porque eles tinham um contrato de exclusividade com essa empresa que fazia o hardware. E eles contrataram uma outra empresa nos Estados Unidos pra produzir o Donkey Kong pra eles lá. Aí deu até um trabalho, porque eles tiveram que desmontar todo o hardware da máquina que os japoneses produziam, entender como é que funcionava a mecânica e construir uma similar pra rodar o Donkey Kong nos Estados Unidos. E aí eles começaram a vender, isso deu um processo, né? Porque a empresa que produzia antes pra Nintendo, assim, não era muito estabelecido em contrato quem era dono da ideia, assim, porque naquela época parecia que a máquina em si era mais importante até do que o software, né? Isso aconteceu também com o DOS, com outros naquela época, assim, eles acreditavam que o... É, software era um negócio que ninguém acreditava muito, colocava, né? Futuro, né? E aí eles entraram com um processo contra a Nintendo, se alastrou por várias décadas aí, e acabou com a solução que a Nintendo entrou num acordo com essa empresa, pagou um valor que ninguém sabe exatamente quanto foi, mas teve esse caso aí da própria pirataria da Nintendo. Então, uma outra história. Você quer terminar aí? Não, eu só ia concluir que eu acho que foi uma das poucas vezes que um jogo da Nintendo rodou em outro console que não fosse dela, né? É que no começo, né, ela não tinha console dela mesmo, né? Então ela usava... Então, uma outra história até que é curiosa sobre o Donkey Kong, né, é que quando ele começou a fazer sucesso, a Universal, né, não a igreja, a empresa que fazia os filmes, né, ela ficou de olho e processou a Nintendo falando que ela era um plágio, o Donkey Kong era um plágio do King Kong. E aí deu um rolo danado, né? E, tipo, é uma alegação meio idiota, né? Falar que só porque é um macaco é uma cópia um do outro. Não tem muito a ver, né? É uma coisa com a outra. E a Nintendo ganhou o processo, né? E o curioso é que o advogado da Nintendo, ele chamava John Kirby, né? Depois ele foi homenageado com um bonequinho cor-de-rosa lá. Nossa, sério mesmo? Caraca, essa não é sabe. Homenagem aí depende do seu ponto de vista. É, né? Depende do ponto de vista. Um bonequinho rosa, o cara era meio gordo, meio rosado, assim, né? Acabou ficando... É engraçado que realmente ele é gordo e rosado. bem louco, né? Mais uma aí pra galeria de curiosidade. Pra galerias. E a gente tinha falado de consoles, né? Esse comentário que o hardware não era delas. O hardware não era da Nintendo, né? E por conta dessas coisas, né? Ela não tem o hardware dela. Em 1983, ela começa o desenvolvimento do primeiro console doméstico mesmo. Então, os consoles, no caso, né? Os videogames, eles foram e são os principais produtos da Nintendo, que mudaram o foco da empresa e colocaram ela na posição que ela se encontra hoje. E até os já citados Color Game TV e Game Watch, a Nintendo, ela desenvolveu vários consoles, que é o que a gente vai abordar agora pra frente no cast. Então, já falando pro pessoal que nessa primeira parte, essa é a primeira parte do cast, porque a história da Nintendo é muito grande pra gente cobrir, né, num cast só. Então, nessa primeira parte, a gente vai cobrir do NES até o GameCube. O Famicom, lançado em 1983 no Japão, chegou na América em 1985, com o nome de Nintendo Entertainment System, o acrônimo, né, NES, NES, ou o famoso Nintendinho pra gente aqui no Brasil. Os jogos que tinham eram o Excite Bike, Super Mario Bros., Metroid, Legend of Zelda e Punch-Out!! O pessoal tava bem servido, né? Os caras já começaram chutando o pau de já. Os caras começaram com voador no peito? O que vocês acham? Dois pés no peito. É engraçado que nessa época, a gente já comentou até isso em outros casts, porque a gente já fez um cast sobre Mario, sobre Zelda. Mas o legal é que eles além de que nem eles criaram direcional o analógico também, né? Mas o direcional, o pad lá, a cruzinha. A cruzinha. E, assim, além deles criarem padrões pro hardware, eles criavam pro software também, porque o Mario, depois do sucesso do Donkey Kong, eles, lógico, né, resolveram dar um nome pro Mario, porque até então, na época do Donkey Kong, todo mundo conhecia ele como Jumping Man. Porque o foco era o Donkey Kong no jogo, o Mario era pra ter sido só um personagemzinho pra se jogar. E quando resolveram criar um jogo do Mario, por isso que chama Super Mario, porque era tipo, era um a mais, né, do que o Mario no Donkey Kong, eles desenvolveram o primeiro jogo da história que teve final, né, que teve sequência de fase e teve final, porque até então os jogos de arcade, eles eram focados no, na pontuação, né, quem ficava... Apesar que o Donkey Kong, ele tinha um final também, né? O Donkey Kong do arcade. Chegava até um final, assim, mas eu acho que como era a mesma tela, ele ia se repetindo, né? Ele não era uma coisa meio que... Tipo, ele se dava final, mas acho que voltava pro começo e continuava. Mas é até por causa do recurso, né? Também. É a limitação. Isso, né? Mas é claro, com certeza eles queriam realizar essas ideias e isso deve ter influenciado muito eles a criarem o próprio hardware, porque como a gente comentou aí antes, né? O desenvolvimento do jogo era muito atrelado à capacidade do hardware. E uma coisa que é até bom a gente falar é que hoje parece... O NES parece tosco, né? Mas na época ele era muito incrível. O hardware dele era acima dos PCs que tinham na época, assim. Um PC não conseguia rodar jogos tão bem quanto o NES rodava. Cara, sabe o que eu lembro do pessoal falando na época? Falando que o NES tinha gráfico de desenho animado. Olha, você vê, né? TV não tinha, né? Assim, mas era de tão colorido, bonito. Olha, tinha gráfico de desenho animado. O número de cores que tinha no Atari, né? Nossa, absurdo. O Atari tinha uma paleta de quê? 8 cores? Talvez menos. E eu acho que não conseguia mostrar as 8 simultaneamente. Então. O Atari era uma caixinha, aquela caixinha de caneta Silva Penha de 6 cores. Pode crer, e o coelho era aquela de 26. É aquele estojão, assim, que você via e fala, nossa, mano, que estojão da hora. E o Atari tinha uns jogos estranhos também, né? Acho que o NES mudou isso, né, também. Porque no Atari tinha jogos que você lutava contra a comida, né? Tinha, tipo, uns hambúrguer que tentava te matar, tipo, aquele Mega Mania mesmo. É, não tinha muito recurso, né, cara? Mas é porque durou muito tempo e tinha muito clone de um monte de coisa, né? Então... E bom, o maior sucesso do NES foi o Super Mario Bros. Óbvio, vendeu a bagatela de 40 milhões de cópias. E olha que o mercado era bem menor. Até hoje é o Mario mais vendido, né? É o Mario mais vendido. É, então. Tem muito jogo aí, mega hit aí, com mercado muito maior hoje, que não vende 40 milhões de cópias. Mas não só isso, assim, também a questão que eu tava falando de inovação em software também. Na verdade, tudo bem que dá-se um desconto, porque na época não existia nada, era muito fácil você criar algo novo, né? Mas o Zelda também foi o primeiro RPG, né? Naquele esquema, não um RPG de livro que já existia e tal, mas a primeira adaptação pro que a gente chama hoje em dia de um RPG pra games, com aquele tipo de visão. Porque até então os jogos não tinham aquela plataforma de você ver numa vista de perspectiva isométrica e você poder andar em todas as direções, né? Normalmente era todo 2D, como no Mario, assim, de poder ir pra frente, pra trás, pular uns personagens e já é. Isso também foi um outro padrão muito usado em diversos jogos, Dragon Quest, Final Acho Fantasy. Acho que foi o primeiro jogo outros. Que criou um mundo, né? Porque antes era de fase, né? Você só ia pra frente infinitamente, assim. No Zelda você tinha um lugar pra você explorar e não tinha ordem, né? Não tinha divisão de fase. Não tinha ordem pra onde você tinha que ir, né? Verdade. Outra coisa também que eles criaram no NES, que eu achei muito foda, foi o Metroid, né? Que até hoje é um dos melhores jogos que eu já joguei. E a maioria das franquias da Nintendo, assim, grande. Foram criadas no NES. Né? Zelda, o Metroid, até o Kirby, cara, nasceu no NES. Inclusive o Kirby era um jogo tão bom que ele parecia jogo de Super Nintendo no NES, assim. Tudo bem que ele foi feito no final da era do NES, assim, já no começo da era do Super Nintendo. Mas o Kirby é um jogo sensacional pro NES. Quem não jogou, confira, porque é incrível mesmo. Eu cheguei a jogar no próprio NES esse jogo. Inclusive, acho que os dois melhores jogos são o Kirby e o Mario Bros. 3, né? São... Mario Bros. 3 é sensacional. Mario Bros. Também foi o primeiro a usar aquele esquema de jogo de tabuleiro, né? De dividir as fases por caminhos. Num mapa, né? Num mapa. Isso foi muito interessante. Foi, na verdade, foi o que mudou a grande divisão assim, do Mario 2, por exemplo, pro Mario 3, né? Outro capítulo interessante também é aquele... Porque todo mundo conhece o Mario 2, é aquele que a gente tira umas plantinhas do chão e joga nos inimigos, né? Que ele ficou com uma jogabilidade toda diferente dos outros Marios que a gente conhece. E é uma curiosidade, porque esse jogo foi feito nos Estados Unidos e ele não foi feito pelo Shigeru Miyamoto. Ele foi feito por uma outra equipe do... Equipe é foda, né? Equipes. Foi feito por uma outra equipe da Nintendo nos Estados Unidos e não teve a participação do Miyamoto, por isso saiu aquela merda, né? Aquele jogo não é o Mario, na verdade, né? É, isso que eu ia falar. Ele... Eu acho que ele não era pra ter sido. Não, ele não era o Mario. Eu esqueci o nome dele agora, não tenho aqui. Mas ele era um jogo que você controlava um árabe, se não me engano. Um carinha, era um outro jogo. Um árabe. É, totalmente diferente. Eles só trocaram os personagens e... Porque o Mario fazia sucesso. É, você pode ver que não tem culpa, não tem nada do universo, não tem cogumelo, né? É completamente diferente o jogo. É uma outra viagem. O Mario 2 mesmo é o Lost Levels, né? Esse é o Mario 2 do Japão. Mas o console, né? Falando do console em si, que pra ter ideia do sucesso do que foi o NES, gente. Olha, o console, ele vendeu 60 milhões de unidades. Isso são os números da Nintendo, ou seja, NES original. Imagina os clones, porque clone é vendido até hoje. Dynavision, né? Dynavision, por aí vai. Eu não tive Polystation. O meu NES era clone, cara. Meu NES era aquele high top game. Phantom System, né? Tinha sei vários. O culto de vocês, né? Eu vi um clone do Wii, do NES em formato do Wii, pra enganar os pais, assim, tipo, vou comprar um Nintendo aí pro meu filho quando vai ver um Nintendinho. Cara, a Nintendo fabricou ele de 1983 até 96. A gente tá contando aí, então foram 13 anos, cara, produzindo um console. É a maior geração de... É a maior geração, se você for ver. E 60 milhões, se você imaginar o tamanho do mercado naquela época, era muito menor que hoje, né? Só pensar que o Wii tá perto de 100 milhões, cara, foi um sucesso muito grande. Muito grande. Eu lembro até, tem vários, eu como sou desenhista, né, tem vários desenhistas que eu admiro muito, e todos eles são dessa época, né, de 80, Akira Toriyama, que fez o Dragon Ball e vários outros, assim. É interessante eles comentarem, porque na história de vida deles, eles sempre mencionam o NES, todos eles, inclusive até os de hoje em dia. Tem um carinha que é um outro desenhista que eu conheço, que ele falou que ele era louco pra jogar Final Fantasy no NES, que naquela época Final Fantasy saía, né, pros consoles da Nintendo. E o, não, o Dragon Quest era muito Dragon famoso. Quest, eu acho que é, Dragon Quest. Se não me engano, é o desenhista do One Piece, hein? Também, mas eu já vi outros, fora o do One Piece, eu já vi outros falando. E ele falou que ele era louco pra jogar. Agora eu não tô lembrando que desenhista que era que falou isso. E ele falou que era muito caro, né, na época, assim, pra família dele poder comprar. Aí ele juntou uma grana lá, comprou o console e tal. Aí depois o pai dele, que era mó contra videogame, começou a jogar o Dragon Quest e adorou, né? Ele falou que, na entrevista que eu vi ele falando, ele falou que o pai dele tinha, que era mais recente, né, a entrevista, ele falou que o pai dele tinha acabado de fechar o Dragon Quest 9, 9 ou 8, não sei, que saiu no PlayStation 2 e tinha adorado também. É o 8, né? É o 8, nossa, cara. Imagina só, o meu pai fechou esse game, cara. Eu não posso dizer isso, cara, que meu pai fechou um game. Vai ser muito louco, né? E é interessante você ver como era um negócio tão popular e tão marcante que marcou toda aquela geração, né? Você vê que até em outros ramos eles citam, né, como... É, cara. Eu acho que também porque acho que foi a última geração que as pessoas que não jogavam videogame, assim, que era viciado, jogava, né? Tipo, os pais jogavam com os filhos. Eu lembro que eu jogava Atari com meu pai e minha mãe. Uhum. E o NES também era, porque eu acho que até pela simplicidade do jogo dava pra todo mundo brincar junto, né? É, eu lembro que eu jogava Galaca com a minha mãe, com meu pai, aqui em casa, sabe aquele da navinha que parece com o Super Nintendo? E com o Super Nintendo acabou um pouco já, né? Isso. Ah, sim. Já começou a ficar mais complexo, né? Só quem gostava mesmo. Na muito minha casa, até que não, viu? O pessoal jogava bastante aqui, Super Nintendo e PlayStation. Meu pai ia viciado em Driver 2. É. Aqui em casa o pessoal jogava bastante Atari. É, Atari, né? Atari, já NES então, não foi... A maioria foi ficando pra trás mesmo, né? É engraçado, porque depois quando eu tinha tipo um 64, assim, que já era mais complexo e tal, aí meus pais comentavam, falando, eu gostava de jogar aquele de navinha que você tinha antes, tá ligado? Tipo, ainda gostava muito mais daquele de 2D do que os atuais. Ah, mas de qualquer forma, não sei, eu classifico o NES assim como praticamente o grande Big Bang da indústria, assim, né? Porque teve o Atari, que foi, eu acho que o início mesmo da indústria do videogame, né? Pra valer esse modelo de vender cartucho, vender jogo. Acho que o Atari foi uma geração que nasceu e morreu sozinha, né? Teve teve a sua própria era. E depois a indústria entrou no marasmo. E aí quando veio o NES, assim, foi... Porque no Atari criou-se o modelo. Né, o modelo de negócio, vamos vender o hardware e daí a gente vende o software em formato de cartucho. Mas né, aí estagnou. Mas aí estagnou. E aí no NES vieram, não foi só a questão do hardware, mas vieram ideias, né, com Mario, com Zelda, com Metroid, ou seja, o software evoluiu muito nessa época. Por isso eu classifico a era NES como acho que o grande Big Bang, assim, para que estabeleceu os pilares que sustentam a indústria até hoje. Com o sucesso do NES, chegou ao mercado, né, criado pelo Yokoi, Gunpei Yokoi, o Game Boy, que foi uma das marcas mais fortes da Nintendo. O Game Boy, ele tinha uma tela de LCD monocromática, né? O portátil, ele funcionava utilizando cartuchos e permitia a troca de jogos. Diferente do Game Watch, que já vinha com os jogos na memória, né? O maior sucesso do Game Boy foi um jogo também bem meia boca, que pouca gente foi viciado nele, chamado Tetris, né, que vendeu aí a bagatela de 30 milhões de cópias. Só corrigindo um pouco, assim, que na verdade o maior sucesso do Game Boy foi o Pokémon, que veio depois, mas o da primeira era do Game Boy, o maior sucesso foi o Tetris mesmo. É o Game Boy Color, né? Então, juntando todos, é o Tetris. É o Tetris, cara. Ainda o Tetris Wins, ô Pascoal. Tetris vendeu mais que Pokémon, mas vendeu, mais que Pokémon. Eu também achei isso estranho e fui atrás disso. Não, é verdade, bem, Pascoal. Desculpa, aceite os fatos. Não. Não, Pokémon, mas eu imaginava. Cara, vocês chegaram a jogar Game Boy, cara? Eu tive contato com o Game Boy, na realidade, tipo assim, uma ex-namorada, o pai dela, trabalhava no banco Mitsubishi e ia pro Japão. E aí comprou um Game Boy pra ela. Desse aí. Aí tinha um Dr. Wario, tinha Tetris, e ela tinha mais um outro cartucho que eu não lembro qual era, cara. Aquela tela de LCD, assim. Meu, era grande o aparelho até, eu acho, pros padrões de hoje. Mas eu acho que é um equipamento legal. É. O apelido dele era até tijolão por causa disso. Uhum. Mas é engraçado porque, assim, aqui no Brasil, a gente veio ter acesso nessas gerações mais recentes, tipo PlayStation 64. Uhum. Porque antigamente, pra mim, Game Boy era um negócio muito de rico, assim. Eu falava, nossa, o cara tem um Game Boy, é um puta de um Playboy. Não, Boy, é, né? eu só conheci ela que tinha, assim, mas porque o pai dela tinha trazido do Japão. Do Japão, o pai dela ia pra lá a serviço, né? E aí comprou. Se o pai dela ia pro Japão a serviço, é porque eles não eram tão pobres assim. Não era tão pobres assim, né? Acho que é considerado já um luxo demais. Ah. Se você já tinha um videogame e o seu pai já achava que tava bom demais já, você ter um videogame. É, você tem um você ainda quer um outro pra jogar na rua, isso é. Uhum, mas pra época era uma tecnologia muito, muito avançada, né? Você poder ter. Porque ele era praticamente a mesma coisa que o NES, só que preto e branco, né? Por causa da tela de. Mas era mesmo, cara. Era a mesmo. A qualidade dos jogos era quase a mesma do NES, assim. De sei lá, né, de mecânica de jogo e tudo, e era impressionante, só que eu vim jogar um Game Boy, eu já tinha uns 17 anos e ainda era o Game Boy tijolão, né, que a gente acabou mencionando, e assim, porque já era um negócio muito em desuso, aí eu acabei jogando Pokémon mesmo, mas enfim. Não, é, eu tive contato com esse Game Boy, foi em 98, por aí, cara, foi 98, já era... Já era peça de museu, já era rodado o console dela, mas ela quando ganhou era um negócio do outro mundo. Engraçado, né? Que nessa época, assim, 97, 96, eu acho, eu lembro de ter visto um Nômade, mas eu não vi Game Boy. Game Boy eu vi só depois de 2000. É, então. É, era difícil quem tinha, muito sabe difícil. Ainda mais o classicão. Mas é mais porque aqui no Brasil, a Sega tinha distribuidora, né? É, a Tectoy, né? Era mais... É, a Tectoy. Uhum. Desde o começo, assim, desde Master System, Mega Drive. Então eles divulgavam muito mais os produtos da Sega aqui no Brasil do que os produtos Nintendo. Tanto é que eu vim ouvir falar da Nintendo no Super Nintendo. Porque mas, cara, até antes o NES... O Mega Drive era tudo pra mim, né? Uhum. Tipo, Mega não, Drive. Mas até o NES original era difícil de ver. Eu vi, cassete, poucas, né? Vezes. É, eu vi poucas vezes NES original. É peça rara mesmo. É peça rara. Então você imagina um Game Boy. É muito mas difícil. Essa era a realidade aqui do Brasil, né? Porque no resto do mundo, não, no bombou. Japão, a Nintendo dominava, né? Bombou violentamente, cara. Acho que foi o Walkman dos videogames, né? O Game Boy. E ele fez... É, ele fez um sucesso tão grande, né, que ele foi fabricado até 2003, tá? E somando Game Boy, mais Game Boy Color, mais Game Boy Pocket, né, foram engraçado. Vendidas a bagatela de 118 milhões de unidades. Nossa. Ao redor do mundo. Então a gente que acha que o DS tá vendendo pra caramba, que já passou isso, não é de estranhar, né? Mas assim, o Game Boy, ele tava pra se aposentar no começo dos anos 90, já tava caindo muito as vendas. Se você ver, tem um, até um gráfico de pesquisa das vendas de Game Boy, e tem os anos, e vai mostrando assim, que ele subiu, teve um boom lá, assim, numa certa, tipo 88, alguma coisa, depois ele foi decaindo até mais ou menos 95, aí quando veio o lançamento do Pokémon, voltou a subir e ele vendeu mais do que ele vendia antes, assim, em termos do aparelho, assim, né, e foi o que revitalizou o Game Boy e que provavelmente proporcionou o desenvolvimento do Advance, do DS, desses consoles que vieram depois. Mas se eu não me engano, o DS já vendeu mais do que todos os Game Boys somados, né? Não, já passou. O DS é o videogame mais vendido da história da humanidade. Hoje em dia tem muito mais público, né? Assim, hoje em dia, né? É, eu acho que comparando os mercados, assim, o feito do Game Boy e do NES são feitos absurdos. Porque... A gente tá falando de mercados menores, né? Menos pessoas jogavam videogame naquela época do que hoje. Tá? É verdade. Hoje tem muito mais gente que joga. Porque hoje em dia, você, o adulto, você vai lá e compra, né? O seu uhum. console, o seu videogame. Naquela época era a criança que tinha que convencer o pai dela a comprar um console. Então a chance de compra era bem menor, né? Não, e depois um console portátil, né? É muito, mas de qualquer forma, Game Boy, eu classifico isso como o Walkman da história do videogame. Em 21 de novembro de 1990, é lançado no Japão o Super Famicom, que chegou à América em agosto de 1991, com o nome de Super Nintendo Entertainment System. É o nosso Super NES. E aí, galera? É famoso, hein? Como foi? Cara, eu lembro da primeira propaganda que eu vi do Super NES no Brasil. Passou uma propaganda. Assim, quando tava chegando no Brasil, ela já existia Mega Drive faz tempo, tudo, mas eu achei assim, cara, muito ferrada. Muito ferrado. Sabe qual é a primeira coisa que eu lembro do Super Nintendo, que eu acho muito legal? Que eu lembro que, que nem eu mencionei antes, o Mega Drive pra mim era a coisa mais da hora da face da Terra, né? Eu queria muito ter um Mega Drive. Aí eu lembro que uma vez eu tava na casa de um amigo meu que ele já tinha um Mega Drive, um amigo não, um primo meu, que ele tinha Mega Drive, eu tava passando as férias na casa dele, e aí de repente chegou o irmão mais velho dele e falou, ó, tô com um videogame aqui de um amigo meu, mas não é nem pra vocês mexer. E ele colocou aquela caixa que era meio roxa, meio cinza, sei lá, uhum. E tinha o Donkey Kong na lateral da caixa. Meu, quando a gente viu aquilo, já era o Donkey Kong Country? Já era o Donkey Kong Country. Ah, fé! Ô, louco! Aí eu lembro que ele saiu da sala, a gente destruiu a embalagem, abriu e ficou jogando, assim. Cara, e, meu, isso tipo que ele falou pra não mexer. Exatamente, foi o que eu pensei. Fica um monte de cima da casa e começa a bater, né? Cara, foi imagina, a gente jogando Alex assim. Kidd. A gente jogando Alex Kidd, aí você via aquele macaco gigante que era meio renderizado, meio 3D. Nossa, a gente quis morrer, velho. Era muito louco. Pra mim foi uma experiência inacreditável. Eu lembro no comercial, falava que é Nintendo só pra profissionais, né? Ou Nintendo... Não, aliás, esse é da SEGA. Nintendo ou nada, né? Nintendo ou nada, é. Nintendo ou nada. É, fogo. Muito louco. Eu tinha um Neo Geo CD e eu troquei pra um Super Nintendo. Caraca, velho! Caramba. Caraca, cara. E valeu a troca, viu? Pode ter certeza. Eu gostei mais, com certeza. Me diverti mais com o Super Nintendo. A variedade era muito maior no Super NES, cara. Apesar de que os jogos de luta do Neo Geo são espetaculares, mas a questão é a variedade. Fica nisso, né? É, fica nisso. Então, e pra ter ideia, ó, no Japão o console foi lançado em uma quarta-feira e foi sucesso instantâneo, tendo todo o lote de 300 mil unidades vendidas em poucas horas. Por causa do distúrbio causado, o governo japonês pediu que lançamentos de videogame fossem sempre aos fins de semana. Você sabe que no Japão até hoje não pode lançar jogo top, assim, esses super lançamentos no dia de aula, né? Porque eles não vão pra escola. Eu imagino. A galera é só Pokémon no dia de aula. Nossa, deve ter uma briga, né, pelo calendário por conta disso. É. Não, mas esse final de semana era meu. Não, mas esse final de semana era meu. Isso é tipo o cinema, né? Ninguém quer lançar nada na semana do Pokémon, né? Do Pokémon, Falar, putz, meu, ferrou, cara. A gente queria lançar esse final de semana, não vai dar. Vão ter que adiar mais uma semana, ou mais três, sei lá. Mas pra passar a febre, né? É fogo, cara. E o Super Nintendo, ele teve 5 versões, né? O Super Famicom, que era aquela versão japonesa, mais achatadinha. Ele parece o Famicom, só pra quem não sabe como ele é, ele parece aquele Nintendinho que tinha aqui no Brasil. Um chinês que era. Ele era meio redondinho assim, com 3 botões em cima. O cartucho de 60 pinos. Isso. E o. O Super Nintendo, modelo americano, era aquele mais quadradão. É, o botão roxo. Outra coisa do Super Famicom é isso que eu ia falar. Você falou do botão roxo. O Super Famicom, os botões do controle eram coloridos. Isso, né? Verdade. E não era todos roxos, né? O Super Nintendo americano era como era o Super Nintendo americano. Era... Eu tinha que usar um transcoder. NTSC PAL-M no meu. E também tinha o Super Nintendo PAL, que era o modelo europeu, que é igualzinho ao americano, né? Só que aí o transcodificador que eu me lembro tinha que ser outro, né? Teve alguns amigos que compraram o europeu e era complicado pra fazer, pegar cor, né? Alguns levavam pra... Tinha alguns lugares em São Paulo que transcodificavam videogame pra você. E tinha esse problema também de você importar o videogame, não funcionar cores aqui no Brasil. Eu joguei o meu mais ou menos um mês, assim, com as cores bizarras, cara. Porque eu não tinha grana ainda pro transcoder. Engraçado também era quando você pegava um cartucho japonês, né? Que você tinha que, pra encaixar no console americano, você tinha que serrar a trava. Nossa, é outra época, né? Bem louco. Também teve aquele Super Famicom Junior, que era o modelo compacto japonês. Ah, isso eu acho feio pra caramba. É feio. E tem o Super Nintendo Compact americano, que eu acho legalzinho, cara. Eu tinha esse, eu gostava pra caramba dele. Eu acho legal. Acho um console bacana o Super Nintendo, cara. Eu gosto do antigo. Ele ia ficando amarelo, né? Uhum. Um tempo Velho amarelado. Se você não limpar, né? Se cuidar dele. Não, é por causa da cor dele, que é branca, ele vai. É acinzentado, cara. É. Mas, cara, meu sonho de consumo seria ter um Super Nintendo Black. Nunca vi. Eu também. Nunca vi. Tipo assim, acho que se a Nintendo lançasse uma série vintage assim, lançar um Super Nintendo Black, cara, acho que eu compraria. Muito louco. E o maior sucesso do Super Nintendo foi Super Mario World, com 20 milhões de cópias vendidas. Pascoal, não foi Pokémon. Não, mas nem tem Pokémon. Seria estranho se fosse. Seria estranho se fosse. Não, mas assim, Donkey Kong também foi um sucesso grande. Eu até fiquei na dúvida se seria Donkey Kong. Mas é porque já vinha no console, né? Então era uma venda casada. Tem uma versão do Super também, que... né? Ah, merece, claro. É muito foda. E engraçado que ele era muito mais simples que o Donkey Kong em termos de gráfico, em termos de tudo. Só que ele é tão quanto, ou até mais divertido, talvez, que Donkey Kong, assim. Apesar que Donkey Kong é muito de peso, né, o jogo, assim. Mas ele... O legal do Mario World é isso, que ele conseguia com simplicidade. Ele era um pouco melhor que os jogos do NES, do Mario. Só que ele conseguia... A física dele era tudo muito aprimorado. E o jogo em si é muito louco, né? Ele tem um monte de fases, ele tem um monte de coisas novas que não tinha no Mario antes. É, isso aí também não tem como você comparar com o Donkey Kong, que o Mario saiu no lançamento, né, em 90. Isso, exatamente. O Donkey Kong foi sair lá pra 94. Veio quase 5 anos depois. É. Mesmo assim, é pau a pau os dois, né? Tipo, se você for ver bem. Em termos de diversão, sim. Ah, sim. Em termos de tecnologia, aí Donkey Kong dava uma surra em praticamente tudo que tinha na época. Era muito bom. Incrível, cara. E também continuava mantendo aquela característica, né? Que os jogos mais potentes tinham cartuchos mais pesados também. Ah, sim. Você continuava comprando cartucho por peso, né? Botava lá na balança, falava, me dá o mais pesado que... Me dá o mais pesado que o jogo é mais legal. Ah, o Super NES, ele foi descontinuado em 2003. E nesse período, entre o lançamento e entre o nascimento e o enterro, né, foram vendidos aproximadamente 50 milhões de consoles ao redor do mundo. Que é um número bacana, né, comparado com o 60 do Nintendinho. A diferença do Super NES é que não teve clone, né? Pelo menos, assim, esses clones igual você vê, clones sem nome, né? Que eu lembro do pessoal ir comprar na Galeria Pagé, na época já existia, e ter Super Nintendo falso, que não era original. Então, o console era falso, o controle era falso. Já isso também existia, não conhecia, não. Mas já foi bem pro final. Já existia Saturn e PlayStation, quando isso acontecia. Eu me lembro disso, de videogame falso. Uhum. Mas ele era igualzinho, era muito parecido, cara. E eu lembro que até de uma loja que a gente comprou lá, um desse daí, um amigo queria, o cara falou, não tem o original. Eu falei, mas tem isso aqui, funciona igualzinho, só que o controle não é a mesma qualidade. Ele até mostrou pra gente as diferenças, como o cara conhecia a gente faz tempo, né? Então ele foi honesto, assim. Então, se você desmontar isso aqui dentro, você vai ver que tem uma placa e um pingo dentro. E o conector do cartucho. Aí ele mostrou a cor do cabo do controle, essas coisas que tinha uma diferencinha. É porque o original, quem tem, desde 90, funciona até hoje. Funciona até hoje, cara. Eu tenho um amigo, o irmão dele, na realidade, ele tem um Super Nintendo com acho que uns 3 controles originais e umas 4 caixas de sapato cheias de cartucho. E pode ter certeza que tudo funciona. Tudo funciona, e você acredita, cara? Sim, ele joga. Vamos pegar só soprar e tá tudo certo, né? Exatamente. E ele joga, cara. Até hoje ele joga. Incrível. Legal isso. Incrível. Eu acho muito vintage isso daí. E, inclusive o Rick, que fez a Pupurri, vai lá do site, que é um ouvinte nosso, e ele sempre... Ele mostrou esses dias, postou uma foto com vários consoles da Nintendo e tem lá o Super Nintendo no meio. Assim. Louco. Mas eu aposto que até os NES funcionam até hoje, assim. Ah, sim, funciona. Também, e o hardware também era uma coisa bem mais simples, né? Talvez durasse mais por isso, mas... É menos complexa do que é hoje, né? Não tem trocentos complexos. Mas o console da Nintendo sempre durou muito mesmo. Bom, isso é verdade. Isso não pode negar. Todos os consoles, eu não lembro da Nintendo ter um console com problemas. Que dá problema de hardware, nunca vi. Eles não soldam com cuspe, né? Igual outras empresas aí. Sim. Não, nem eu não lembro, cara. Realmente eu não lembro disso. Em matéria de hardware, assim, de durabilidade, realmente a gente pode dizer, até sair algum console que queime o filme, né? Mas que Nintendo é sinônimo de qualidade. Em matéria do produto que você adquire. Meu 64 roda até hoje também, apesar funciona. De ser mais recente. Mas algum comentário, algum mais sobre o Super NES, que eu acho que foi um console que marcou muito aqui pra todo mundo que tá nesse cast, né? É, o que eu acho muito legal no NES até hoje, que eu tenho saudade, era do controle dele. Não sei se vocês têm essa impressão, mas eu achava que encaixava tão bem na mão, assim. Tudo bem que tem controles melhores hoje, mas não sei, ele tinha é alguma tão coisa bom naquele que jogo. O controle clássico do Wii é baseado no Super Nintendo, né? É bem baseado, só com analógico, né? Tipo, é um Super Analógico. Se você for usar ele hoje, eu não vou achar tão confortável, porque não... Ah, mas joga mais assim. Word com ele pra você. Não, mas eu lembro quando eu jogava ele, eu achava a melhor coisa do mundo também. Eu lembro que eu corria comparado no com o Mega Drive, por exemplo, que eu não gostava nem a pau. Se for pegar o DualShock, que é baseado no controle do Super Nintendo, né? Sim, sim. Ele é praticamente igual. Ah, os elementos, né? Cruzinha, né? Uhum. Cruzinha, é. Botões em cima, né? Que eles chamavam de shoulder buttons na época, né? Botões de em cima do controle, e depois veio virar gatilho no Dreamcast. Mas sabe o que é isso? Eu acho que a Nintendo apanhou muito no caso. Não sei se vocês lembram, mas o controle do NES original, o fio era saía ruim. Do lado. Saía do lado. Aqui, era do lado ruim, esquerdo. Era ruim mesmo. Ele era quadrado, muito, né? Também. Ele era quadrado. Nossa, horrível. Aí acho que eles apanharam nisso e fizeram um controle muito bom. O meu NES clone era... não tinha esse problema, não. O cabo saía na frente. Tinha um Game City que o controle era igualzinho do Super Nintendo, só com uma qualidade bem pior. Assim. Bem pior. Ah, bacana. Bacana, mas esse foi o saudoso Super NES. E provando que até os gênios também erram, né? O Gunpei Yokoi, né? Desenvolveu um console chamado Virtual Boy, que prometia gráficos reais em 3D, né? 3D Real. Mas é de hoje, estereotópico, né? Utilizando complexos sistemas mecânicos de espelhos e efeitos parallax nos jogos. A ideia também é que fosse um portátil, e foi lançado em 1995. Apesar disso, o console era muito grande, precisava de um apoio para ser utilizado. Todos os jogos eram monocromáticos, né? Não eram coloridos, e utilizavam apenas a cor vermelha. E isso causava náuseas para a galera, tonturas e dor de cabeça nos jogadores. E por causa desse motivo, a galera tinha que jogar e pausar a cada 15 a 30 minutos, né? Não dá pra você jogar mais que meia hora. Senão morria. O console, ele era também, ele era super user-friendly, assim. Ele pesava 750 gramas. Um negócio que você pendurava na cara. Eu não sei se um capacete de piloto de Fórmula 1 se pendurar na cara não tem como, porque ele ia cair. Você tinha que usar um tripé. Ele tinha um tripé, aí você ficava com a cabeça baixa, assim. Não, e ele usava 6 pilhas AA naquela época. 6 pilhas para. Peraí, mas essas 750 gramas é com ou sem as pilhas? Sem as pilhas. Sem as pilhas? Uhum. Caramba, mano. Pesa mais com um capacete de moto. Você tinha que fazer aquele treinamento da NASA, tá ligado? Pra usar a roupa de astronauta. Você tinha que pescoço duro, né? Sempre. Então. Vocês chegaram a jogar alguma vez no Virtual Boy? Eu nunca nem vi. Ah, não. Ainda bem. Eu acho que é bom, né? Porque eu não, por isso que eu não arrisquei ter labirintite, né, cara? E outras doenças, né? Outras doenças, né, velho? Tenho medo do Virtual Boy. Né? Nossa, é realmente bizarro, viu? Ele é uma lenda de tão fracasso, assim. E você vê que esse fantasma tá voltando agora na Nintendo, né? Porque o 3DS... O 3DS, Só que assim, o 3DS é mais leve, é opcional 3D, né? Não, a tecnologia é outra, né? O negócio, ele fazia um 3D com esses espelhos que ficavam vibrando. É uma coisa muito maluca. Ele é mecânico, o 3D dele. Nossa. É bizarro. Mesmo. É ótico. O 3DS, o pessoal tem um certo repúdio, assim, mesmo, né? Por causa dessa coisa de falar que o 3D passa mal e tal. Eu acho que acabaram focando muito no... Não vou me estender muito, tá? Mas eu acho que acabaram focando muito no, nesse negócio do console ser 3D e aparentemente ser a única vantagem de se ter ele. E já que o 3D faz passar mal, as pessoas falam, não vou comprar. Mas se você for ver bem, o console oferece várias outras coisas, né? Ele tem um gráfico muito louco, ele tem, por exemplo, tem analógico agora, né? Que eles adotaram também. E tem várias outras funções que deixam um console muito legal, assim. O 3D é uma coisa a mais, mas eu não acho que deva ser ruim, não. Falando que o Iwata, ele fez questão de ir a público e falar, né? Não, vocês não vão ficar retardados jogando 3D, fique tranquilos. Isso é o que ele diz, né? Então, vamos ver. Porque o trauma ainda é grande, né? Virtual Boy. Fora que ele é recomendado pra crianças menores de 6 anos, né, também. Então. O Virtual Boy, ele foi o maior fracasso comercial da Nintendo. Ele vendeu 770 mil unidades ao redor do mundo. Ou seja, é pouco, nem 1 milhão de unidades um console. Apesar que eu acho que quem tem um hoje deve valer uma baita grana, porque é peça de colecionador. Você pensa em 770 mil unidades, cara, é pouca gente que tem. É mais ou menos, você consegue achar no Mercado Livre por uns R$500, você compra o Virtual Boy. Ah, é? Consegue? Cara, consegue. Então eu vou comprar por curiosidade. Ou não, vou pedir pra jogar só pra... Sei lá. Eu quero jogar um só pra ver se eu não vou morrer. No eBay, você consegue só bem barato também. Ah, é? Ah, então eu não falei de otário. Não é tão caro assim. Eu imaginei que deveria ser uma peça de museu, assim, caríssima. Não é. Aquele é tão ruim que nem pra peça de museu serviu, né? Não valoriza, ele é muito feio também. E devido ao fracasso do console, ele tem apenas 22 jogos lançados. É uma biblioteca pequena, cara. Mesmo assim, é um bom console pra você colecionar, né? Porque você vai ter tudo, cara. Tão fácil. Você é obrigado a ter ele, então, né? Você é obrigado a ter. É, você é obrigado. Não que você queira. Mas é um item da sua coleção que não vai dar uma garimpagem tão grande assim, né? Por exemplo, você imagina se você tivesse que escolher 22 jogos pro seu Super NES. Era difícil, né? É. Agora pra ele não, 22 é a biblioteca inteira. É tudo que saiu até hoje. Oh. Lançado em 1996, o Nintendo 64 tinha esse nome devido à sua CPU, que utilizava 64 bits de dados, sendo o console mais poderoso do que os seus concorrentes, PlayStation e Sega Saturno. Isso na parte de processamento, né? A CPU dele era mais avançada. E ele foi lançado pelo preço de $199, né? E na data de lançamento ele possuía apenas dois jogos, Super Mario 64 e Pilot Wings 64. O Nintendo Nossa, só 60... dois? A gente só acha dois. Ruim a biblioteca do 3DS que saiu agora, mas... Esses dois aí eram bons, né? Eram bons, é. Só o Mario 64, né? É, o Pilot Wings era bom, agora o Mario 64 era jogaço, viu? Nossa, os melhores, né? É. Agora, o que eu lembro na época, assim, é que a Nintendo demorou muito pra lançar esse console. E tinha uma briga danada que o pessoal falava, assim, que a Nintendo não queria utilizar CD, porque ela falava que o tempo de loading matava a diversão do jogador, né? Então eu ela não... Também, né? É... Eu concordo um pouco. Não, ela tinha razão. E mas ela CD queria tinha lançar... outras vantagens que Sim, o cartucho não tinha, né? Tinha outras vantagens. Eu acho que foi um dos fatores do PlayStation ter ganho a geração. A tecnologia naquele momento foi crucial. É claro que ela demorou para chegar no mercado, que ela queria lançar o console a $250, né? Abaixo de 250. Ela não lançaria custando mais que isso. Eu lembro de ler revistas isso na época, a Nintendo comentando isso. E outra coisa que eu até falava pros meus amigos, né? Eu tinha comprado o PlayStation, né? Na época, tipo assim, não aguentava mais esperar o Nintendo 64 e tinha muito amigo que reclamava do loading. Falava assim, cara, mais loading, não sei o que, não sei o que. Aí eu falei assim, cara, se você... Eu falava pra eles, se você somar todos os tempos de loading de todos os jogos aqui que eu tô jogando, não dá o tempo que você tá sentado esperando o Nintendo 64 sair. Boa. Então, enquanto eu espero, você espera aí, eu fico aqui e vou me divertindo. Quando sair, aí se for legal, eu compro. Mas não vou ficar esperando pra comprar ele, não. Eu lembro que demorou pra caramba, cara. Nossa, demorou muito. Ele tinha o nome de Ultra 64, né? Ultra 64. Ser lançado. Aí mudou de nome, a gente já via aquelas máquinas de Killer Instinct, né? Aí aparecia o logo. Ultra 64. Pá. E o 64, ele foi o console que introduziu o direcional analógico, né? Então, foi posteriormente copiado, né? E usamos muito, né? Hoje temos dois direcionais analógicos na maioria dos nossos consoles, né? Por conta disso. E eu acho que... Até no meio da geração mesmo, né? A Sony deu um jeito de fazer um controle com... Nem esperou, né? Nem esperou. Viu a ideia, né? Opa! Opa, vamos pôr dois que é pra falar que o nosso é melhor, né? Mas sabe o que eu acho? Melhor. Eu preciso copiamos, dizer... mas fazemos o dobro. Ah, é. Não, mas duas coisas que eu preciso dizer do Nintendo 64. O direcional analógico, né? E por conta disso, eu acho que o Nintendo 64, ele provou que os FPS eram possíveis em console, né? Com GoldenEye. Eu acho que ele foi o precursor, tipo assim, se hoje a gente tá jogando muito Call of Duty, né, se hoje a gente tem jogado muito jogo de tiro, em console o negócio começou aqui. Porque até então tinha Doom, tinha alguns jogos, mas era tudo PC. Tinha pra Super Nintendo, mas não funcionava bem, né? Funcionava legal, cara. Também foi mais no final da geração também do Super, né? Nenhum deles fez tanto sucesso, né? O diferencial também do GoldenEye, que durante muito tempo foi um dos jogos FPS mais vendidos, né? Mas ele tinha uma mecânica de jogo de missão, não só de... Porque Doom, esses outros jogos, era você matar inimigo ou era chegar no final da fase sem muito objetivo, né? Só pegando chave pra abrir porta. O GoldenEye, não, ele introduziu missões onde você não podia matar todo mundo. Ele era muito melhor que qualquer outro jogo FPS da época. E ele tinha uma inteligência artificial maior nos inimigos. Ele tinha objetivos nas fases. Ele era baseado, né, no filme do 07 GoldenEye. E então ele tinha outros objetivos além de só matar inimigos. Depois foi bastante copiado pelo Medal of Honor, né? Bastante. E assim, hoje em dia você ainda encontra vestígios do GoldenEye em vários jogos FPS, né, de hoje em dia. E foi muito legal isso na época. Mas uma outra coisa também que o Nintendo 64 tinha em termos de console mesmo, era a possibilidade de ter quatro jogadores, que o GoldenEye também utilizou muito bem, né? Não, tem amigo que é viciado nesse multiplayer até hoje. Nossa, eu achava sensacional. Eu lembro, inclusive, vou ter que mencionar isso, que uma vez jogamos na casa do Raid e eu joguei sozinho contra 3 e matei eles 27 vezes. É. Isso foi incrível. Eu me lembro dessa assassina. Eu tinha o videogame, eu tinha que no mínimo ganhar, né? Senão seria vergonhoso também. Mas era essa possibilidade de 4 controles, assim, aqui no Brasil não foi uma realidade muito, muito vista, até porque eu só lembro de ter jogado em 4 controles nessa época aí, que a gente pegava, tipo, tinha 2 caras que tinham Nintendo 64, a gente somava os controles e jogava, né, na casa de um, assim. E por falar em controle, eu acho que é um dos pontos negativos do 64, é o controle, assim. Apesar de ter o analógico ser novidade, eu não gostava, porque eu achava ele muito grande, muito pesado. Pode ver que tinha 3 eixos, né? Na verdade ele era como se fosse 2 controles em um só. Uhum, na verdade eu achava ele muito louco, aquele controle. Tudo bem, ele realmente não era muito anatômico. Ele... Parecia uma nave, né? Parecia uma nave. Ele não, tinha... outra coisa foi o Rumble Pack, né, que eles colocaram também. Mas isso era opcional, você tinha que comprar. Ah, mas também foi invenção da Nintendo. Da Nintendo também. Era opcional pela coisa do custo, né? Porque se fosse obrigatório em todo o controle... ia ficar muito caro. Ia ficar muito caro. Então era uma coisa que se você quisesse, você comprava depois. Mas assim, eu gostava até do controle. Eu achava legal. Eu só não gostava do direcional dele, que era horrível. Era duro, assim. O analógico também não era muito legal. Depois eles arrumaram, fizeram um controle que tinha um analógico decente. Mas o primeiro era bem... ele quebrava. O analógico, ele... funcionava igual aqueles mouses antigos de bolinha, sabe? Que era com engrenagens, assim, não é igual esses de hoje. Mas é bem mecânico. É, depois o da Sony ficou bem melhor, porque também eles fizeram depois. Depois, né? Puderam ver a Nintendo em coisas e consertar depois. Mas a Nintendo consertou, eles lançaram um depois que era melhor. É, que eu não cheguei a ter, né? O meu até hoje tá todo zoado, o analógico, mas enfim. Mas era bem legal. Tinha também uma quantidade bem maior de botões, né? Acho que na época era o controle com mais botões. Até a Sony lançar aquela segunda versão deles, eu acho que era o controle com mais botões, era o do 64. Tinha muita coisa. Tinha RL, tinha o Z, que foi introduzido como gatilho. E no GoldenEye também era muito legal, né? Pra você atirar, assim, nos personagens. Era bem interessante. E o legal também dessa parte do analógico é porque o 3D exigia um controle, uma precisão maior, né, do personagem, assim. Eu lembro que no Mario 64, se você colocasse um pouquinho pra frente, ele ia meio que dando na pontinha do pé o Mario, e depois você ia acelerando, ele ia ficando, sabe, ia mudando a movimentação, e como o jogo era de plataforma em 3D, era tipo, imprescindível, né, você ter um controle desse, assim, pra poder jogar. Com o direcional comum, você colocava pra frente, ele ia correndo já do nada, né. PlayStation tinha isso no começo. E é legal também. Direcional, você não consegue ter um controle de 360 mesmo legal, né? Então. É interessante que eu tava conversando com meu irmão mais novo, ele falou que o primeiro jogo que ele jogou na vida foi Mario 64, né? Tipo, que ele é bem mais novo. Começou bem. Isso de sabe, já começar numa geração 3D e depois ele veio jogar os Marios antigos bem depois, assim, né? E é bem interessante pra você ver que a gente que não é nem tão velho acompanhou toda essa evolução do videogame, que a gente tá falando da história da Nintendo, mas o videogame evoluiu muito, né? Em até um curto espaço de tempo, pra falar a verdade. Tem muito a ver também com a história da Nintendo, né? Tem. Muito a ver. Acho que a Nintendo 64 trouxe coisas importantes, assim, apesar de não ter ganho, ter perdido a guerra da geração, né? Acho que uma das coisas que influenciou muito foi a falta. Foi a fita, de CD, né? É a fita, com Arthur. Certeza. O desenvolvimento era mais caro por conta também disso, né? O modelo de negócio da Sony era bem mais eficiente. Eles até chegaram a desenvolver um acessório chamado 64DD, mas que não fez muito sucesso, né? Venderam só 15 mil unidades. Eu acho que é aquela história, cara. O que vem colocado depois do console dificilmente vai fazer um mesmo sucesso daquilo que sai no lançamento. Porque você depende das pessoas comprarem aquele acessório para você desenvolver um jogo que utilize aquilo. Então, sei lá, eu penso assim, tem que ser do jeito que sai, né? Remendo depois até funcione até algum ponto, mas mudar a situação não muda de forma drástica, não. Acho difícil. É o que também foi interessante na história da Nintendo, nessa parte do Nintendo 64, assim, que nem a gente já tá mencionando, o cartucho era caro e a Nintendo, ela tinha os direitos autorais do hardware do cartucho. E ela cobrava mais das empresas que iam desenvolver pra produzir isso, né? Isso foi o que afastou muitas empresas de fazerem jogos pro Nintendo 64. Né, elas perderam muitas terceiras, inclusive a Square. Muitas. A Square não na época do 64. É. Mas assim, o aliás, a Square... Não, foi sim, foi na época do 64. Foi na época do 64. Final Fantasy VII, que aí destruiu a Nintendo. É, então. É, eu acho já que tinha Zelda, né, também. É, mas não, assim, não que destruiu, tipo, que tipo, acabou, mas é assim, é um parceiro que ela fez perdeu falta, que... Né? É. Fez falta pra caramba. Não, foi gritante, foi um baita sucesso no PlayStation Final Fantasy. A Capcom Final Fantasy foi pra... A Capcom ainda tinha na Nintendo, porque saiu Resident Evil, né, no 64, mas assim, era bem menos volume. Até porque, como a Sony tava começando no ramo de videogame, eles devem ter facilitado muito pras empresas. Fazerem era muito jogos. Mais então, barato você mas, fazer. Mas aí vê quantos jogos da Capcom saiu pra PlayStation. Nossa, nem pra contar, eu acho. Ah, Resident Evil bombou no PlayStation. Não, tinha Mega Man, tinha tudo da Capcom pro PlayStation. Devil May Cry, um monte de série, Fighter, né? É. E não saiu nenhum pro 64. É verdade. Nenhum. E o... Mas assim, o que também é muito relevante na história da Nintendo nessa época foi que a Rare, junto com a Nintendo, praticamente só essas duas empresas produziram jogos de peso pro console, né? Meio que, se você tirar os jogos da Rare e da Nintendo do Nintendo 64, você praticamente não vai ver mais jogo nenhum. Acabou. Que vale a pena, assim. Uhum. Inclusive o GoldenEye foi feito pela Rare, né? Nessa época. O GoldenEye foi feito pela Rare, Killer Instinct, os Banjo Jus, né, Conkers foram feitos Donkey Kong, uma parceria de extremo sucesso com a Nintendo. Perfect Dark. Então, nossa, cara, jogaços, assim, se for pensar, a biblioteca é maravilhosa, teve o 64. O problema foi isso, né, se você for olhar a biblioteca do 64 com jogos first, foi espetacular. Zelda Ocarina of Time, vai falar o quê? Né, praticamente dos maiores jogos de todos os tempos, se não o maior, né, jogo mais bem avaliado, a gente pode dizer assim. O que acontece é que foi a relação com os terceiros deteriorou, né, nessa geração de forma drástica, e o pessoal foi pro PlayStation, foi Capcom, Square, duas soft houses de peso muito grande foram parar no PlayStation. O Nintendo 64, o game de maior sucesso dele foi Mario 64 mesmo, e vendeu 11 milhões de cópias. O Nintendo 64 ele superou o Saturno, né, que vendeu 9 milhões e meio de unidades, né, mas ficou longe de alcançar o PlayStation, né. O PlayStation 1 ele chegou a 150 milhões de unidades até o fim da vida dele. E o console, no caso, ele vendeu, o Nintendo 64, ele vendeu 40 milhões entre 96 e 2003. Então, se você for comparar com a venda do Nintendinho, que foi 60 milhões, fala assim, beleza, não foi 20 milhões abaixo. Mas se você for comparar com a expansão que o mercado teve, o que o PlayStation 1 vendeu, não foi um negócio tão interessante para a Nintendo, não, essa geração. Pelo menos nesse aspecto. Eu acho que foi até a pior. Foi a pior. Eu acho que a próxima foi a pior, mas assim, o GameCube. Eu acho que foi. Acho que o GameCube comercialmente não foi pior. Aquilo. Mas assim, pelos números, o que dá pra gente avaliar legal é que, com relação à história da Nintendo, Shigeru Miyamoto é praticamente a peça-chave, né, de tudo isso, tirando, assim, dessa parte mais recente da Nintendo. E pode ver que, em todas as gerações da Nintendo, os jogos que mais venderam são os dele. Né? Tipo, sim. E normalmente Mario, mas eu acho incrível como um cara se manteve tanto tempo como uma das melhores mentes do ramo, assim, né? Do videogame. Se mantém até hoje, né? Com o sucesso do Game Boy, veio o seu sucessor, o Game Boy Advance. Chegou em 2001 nas prateleiras das lojas de todo mundo e foi muito bem aceito. O portátil era muito mais poderoso, mais leve e econômico que o antecessor, além de possuir retrocompatibilidade. O Game Boy Advance teve três versões: Game Boy Advance, Game Boy Advance SP e Game Boy Micro. Eu confesso que eu tive um Game Boy Advance SP, cara. Eu curti muito o console. Advance. Eu gostava dele, só que ele era difícil de enxergar a telinha. Você tinha que jogar debaixo da luz e se tivesse no sol você não via nada. Ele tinha esse problema aí. Mas a tela era bem fraquinha. Né? É bonito. Eu joguei muito Advance, devo confessar, em emuladores, né, no computador. Mas ele tinha jogos muito legais, assim, alguns até simulavam 3D, alguma coisinha assim. Foi bem legal. Eu achei que ele foi bem sucedido, mas não sei também. Não... Ah, cara, essa eu coisa acho. Que o Hyde eu falou acho. De, da tela também incomodava, assim. Então, mas não, eu já tive a versão SP, né? Que eu acho que é perfeito. Já não tinha esse problema, né? Não tinha esse corrigido totalmente. E ele era pequenininho, porque você dobrava, era aquele quadradinho, assim. Você dobrava ele, né? Colocava no bolso. Então protegia a tela. Olha, um dos games que eu mais joguei nele foi aquele Metroid Fusion. Isso que eu ia falar, é um dos melhores mesmo que tinha. Um dos melhores. Tem jogos bons, né? Tem muito jogo bom. É, tem um amigo que. Ele, o primeiro contato que ele teve também com o portátil foi nesse meu Game Boy Advance. E ele é um amante, assim, do Super NES. É, nossa, doente. Que susto agora, hein? E. É um amante meu, dá uma impressão. Foi um amante. Ele é um amante, eu falei, meu. Foi um amante do Super NES. Os caras não esperam eu terminar, os caras já viajam. Não esperam molhar o bico, né? É, então. O cara é um amante, assim, do Super NES. E a sensação que ele falou, assim, quando ele experimentou, né? O jogo pequenininho ali na telinha, principalmente o Metroid, o Mario dele. Falou, cara, parece um Super NES de mão. É a sensação que ele teve, assim, com o Game Boy Advance. Então, eu joguei Crash Bandicoot bastante também no Game Boy Advance. Eu não cheguei a jogar o Micro, que era muito pequenininho, mas eu achava um barato, cara. Parecia um formato de chaveiro, assim. Esse já saiu bem no final, já, né? É, saiu bem no final. Foi quando você já tinha o DS, inclusive, né? Já tinha o DS, foi a reformulação. Mas eu... Eu tenho a sensação que essa geração Advance foi extremamente rápida, né? Porque você tem ali quase 20 anos de Game Boy Color. Teve o Advance por um curto espaço de tempo e agora tá o DS já há mais de uma década também, né? Então, mas o Advance, ele vendeu muito, Pascoal. E teve muito Pokémon, pra você ter ideia. A Pokémon foi uma febre. É, o Pokémon foi uma febre no Game Boy Advance. Ó, o Game Boy Advance, ele vendeu 81 milhões de unidades, cara. Vendeu o console pra caramba. Então, foi uma geração... Quando saiu aquelas versões lá refeitas que eram do Game Boy Color, né? Que foi a Life... Não, Leaf Green e Fire Red. Isso. É. Ah, eram bonitos esses consoles. Eu não sou fã de Pokémon, mas eu lembro dessas versões. Nem eu, mas até eu joguei. Acho que todo mundo jogava. Eu não. Eu não. Eu joguei muito o Castlevania. Os Castlevania do Advance era bem legal. Então, é outra série que, se eu não me engano, era o Area of Sorrow, Harmony of Dissonance. Exatamente. E eu não lembro. Circle of Moon, também, três jogaços. Então, também teve todos os Marios relançados pra ele, né? Sonic Advance também era muito bom. Sonic Advance. Era o Super NES de mão com algumas coisas do Mega Drive, né? É, muito, muito legal. Muito legal. Eu tive um, né? E já peguei o modelo bom, que era o SP. Então, eu recomendo até hoje, cara. Você vai achar aquele monte de cartuchinho pequenininho, assim, no centro de São Paulo. Fora, acho que o melhor jogo da Advance também era Mario Luigi, né? Sim. Começou a série aí, é bem legal mesmo. Bem legal. Eu acho que foi um baita de um sucesso. Segurou muito bem a Nintendo esse tempo, porque, tudo bem, enquanto ela não estava fazendo mais tanto sucesso nos consoles de mesa, o Game Boy Advance continuou bombando, né? Só não fechou as portas por isso, né? Toda a crise da Nintendo que segurou foram os portáteis, que sempre venderam muito também, né? Praticamente não se tinha concorrência antes do PSP, né? E eu, só pra lembrar também, eu gostava muito do Zelda Minish Cap no Advance. Era muito dos melhores mesmo. Um dos melhores também. Inclusive, eu não sei se era feito pela Capcom, mas tinha o logo da Capcom. Era feito pela Capcom. E muito bem feito, por sinal. Meu, ficou sensacional aquele jogo. Muito não, bom, foi um baita console o Game Boy Advance. Baita console. Mas referente ao negócio, na realidade a Nintendo não chegou a correr risco de fechar a porta em momento nenhum, não, cara. Porque mesmo ela não tendo ganho dinheiro com o Nintendo 64, como ela ganhou com o NES e com o Super NES, o mercado aumentou e a Nintendo sempre teve esse negócio de nunca vender console com prejuízo. Então tem esse outro detalhe, né? Eu acho que se a Sega tivesse adotado essa política, ela tava aí viva até hoje no ramo de hardware. Porque como eles vivem só de videogame praticamente, eles não vendem. Por isso esse lance de lançar o console por um preço acessível, mas também sem subsidiar, né? Então, eles encolhem o tamanho da empresa, né? Perdem fatia de mercado, mas não arriscam capital. Eu acho que é uma política muito conservadora deles, mas que garantiu a empresa até hoje. Então... na verdade, eu acho que eles estão aí graças a mim e a todos os outros nintendistas aí que continuam comprando, mesmo quando o videogame tá ruim. Também. Eu lembro que na época do GameCube, nossa, velho, era tenso. Não, o 64. 64 era um console que eu gostava muito, mas é. Mas realmente se sentia a diferença entre ter um Nintendo 64 e ter um PlayStation. Até porque o videogame, por mais que ele seja a diversão de você estar jogando ali, também é a diversão de, por exemplo, você comentar sobre algum jogo com um amigo seu. Sim, sim. De você jogar na casa do seu amigo. Então, era aquela coisa que você via todo mundo jogando PlayStation e aí quem tinha um 64, você não achava nem que emprestasse cartucho, né? Porque como o cartucho era meio caro e tal. Uhum. E foi uma coisa que não teve na época do Super Nintendo, porque todo mundo tinha Super Nintendo, né? Praticamente. Mas o outro aspecto desse do Nintendo 64 é que praticamente, tipo assim, era raro você ver uma pessoa que tinha um PlayStation com jogo original, né? Então, e agora já Nintendo 64 não tinha esse problema. Então, quando eu falo que não fechou as portas, nunca correu o risco de fechar as portas, é isso. Aliás, ela eu pode... tinha esse problema, né? É. Ela pode eu não ter, não ter tido uma fatia de mercado tão grande, mas essa fatia de mercado dela sempre retornou dinheiro, né? Já PlayStation, pelo menos no Brasil, cara, eu conto no dedo amigos que tinham jogos originais de PlayStation. Eu vi uma vez só um jogo original de PlayStation, que foi o Final Fantasy VII. Eu tenho o Wipeout original do meu PlayStation até hoje aqui. É que a mídia preto, né? CD preto, cara. Então, mas eu tive vários jogos originais. Resident Evil, tinha original, essas coisas. É, mas aí dava muita vontade de jogar, você pegava dos amigos emprestado e fazia o esquema do palito, né? Ah, claro. O pessoal queria meus jogos originais pra fazer esquema do palito. Mas era fogo, tipo, nesse aspecto eu acho que o risco do negócio a Nintendo nunca correu, não. Por causa disso aí, ela sempre teve muita sorte com esse negócio de pirataria. Não? Ela acabou, o cartucho prejudicou ela de um lado, beneficiou de outro. E em 2001 chega ele, simetricamente geométrico console da Nintendo GameCube, para concorrer com os rivais Dreamcast da Sega, PlayStation 2 da Sony e futuramente que ia ser lançado também o Xbox da Microsoft. Dessa vez, ao invés de cartuchos, o console utilizava uma mídia proprietária, um tipo de mini DVD chamado de Nintendo GameCube Disc. O console recebeu várias críticas da revista e do público, devido à sua aparência e cores de brinquedo. Chamaram de fogãozinho. Era um fogãozinho, mas eu achava bonito. Eu também sempre gostei do design. Resistente, assim, né? Porque eu vi uns certos caras jogando de escada, fazendo um monte de coisa maluca e não quebrava. É incrível. Eu gostava muito do controle dele também. Cara, foi um grande console. O controle, eu acho o melhor controle de jogo pra jogo 3D, assim, ainda fora o controle do Wii, né? Mas pra jogos, assim, que nem Mario 64, esse tipo de jogo, eu achava muito bom aquele controle. Não, eu também achava muito bom. Muito bom. Mas eu acho que, assim, o design não foi o maior problema do GameCube, não. Na verdade, eu acho que o GameCube, ele não tinha problemas em si, o console. Eu o problema acho que... dele chamava PlayStation 2. Exatamente. O problema do GameCube foi um console chamado PlayStation PlayStation 2, exatamente. E não só isso, era uma fama do 64 também, né? Porque, assim, na época do PlayStation 1, muita gente que começava no universo videogame, outros que já vinham, mas migraram do Super pro PlayStation. Quando saiu o PlayStation 2, que nem o Raj falou, o povo foi no PlayStation 2, ninguém quis saber do GameCube, porque achavam que ia ser a mesma coisa do Nintendo 64. Até porque todo mundo já tinha tido o PlayStation 1, então queria continuar jogando as mesmas séries que já conhecia no 1, né? Sim, exatamente. Digamos assim, o 2 pegou o vácuo do 1, né? O pessoal queria continuar jogando Metal Gear Solid, apesar que muito amigo meu passou vontade de jogar Resident Evil Remake, né? Passou uma vontade muito grande de jogar Resident Evil 4. Todo mundo passava, 4, eu passava também, só que passava a vontade rapidinho quando você viu os outros. O Super né? Você tinha Shadow of the Colossus, tinha vários outros que... Ah, mas já foi bem depois, né? Shadow of the Colossus já foi... É só um exemplo, 2005, né? Mas tinha jogos que compensavam a falta desses que eram exclusivos do GameCube. Na realidade, sabe o que eu acho que fez mais falta? Tipo assim, a relação... As thirds passaram a ser muito importantes, né? Por exemplo... GameCube não teve um GTA. É, foi, acho que, praticamente o jogo mais forte daquela geração, né? Foi uma explosão de GTA, cara. Então, não teve, cara, um dos jogos mais importantes da geração. O GameCube não teve, cara. Ficou de fora. E o Xbox teve meses também... depois, cara. Isso também é herança do Nintendo 64. Porque sim, é herança do relacionamento que a Nintendo tinha com as terceiras. As empresas estavam voltando pra Nintendo nessa época do GameCube, até porque saiu, por exemplo, saiu coisas do saiu esses Resident Evil, né, essas versões, saiu vários outros jogos de... Não, Resident Evil 4 saiu com um ano de exclusividade no GameCube. um ano de exclusividade no GameCube. Era maravilhoso, cara, você poder jogar aquilo ali. Tiveram mas várias coisas. Mas ainda era... pesou muito. Não, desculpa, mas era, ainda era devagar, né, a coisa assim, de voltar e do próprio público. E aí pode ver que o Resident 4 era pra ser exclusivo do GameCube, só que como no, o GameCube, o console, não vendia tanto quanto o PlayStation, eles falaram, ah, que se lasca, né, vamos lançar no PlayStation. É, então, lançou no PlayStation 2 e vendeu mais. Por motivos óbvios, tinha muito mais PlayStation 2 que GameCube. Mas eu acho que assim, o grande peso aí, o maior peso do GameCube foi a relação da Nintendo com as thirds. Foi não ter um GTA, foi não ter jogos que na geração fizeram assim, sucesso muito grande. Até pela própria Nintendo não saiu tanto jogo legal quanto no 64, por exemplo. Uhum. Acho que no 64 teve mais jogo bom. Ah, também não verdade. Eu acho que o Zelda no 64 foi superior, Mario no 64 foi superior. Não é, que tipo, na verdade eu gosto do Sunshine, eu acho que foi também gosto do Sunshine. Mario foi uma evolução fantástica. Mas se vê o jogo, como, pelo menos eu acho, né, como um todo, Mario 64 é melhor. É melhor, também acho, Mario 64 é melhor. Mas eu digo assim, também teve um outro fator que a Nintendo perdeu a Rare nessa geração do... Ah, sim, claro. A Rare chegou a produzir, acho que um jogo só pro GameCube, que era um que eles estavam fazendo, na verdade, pro 64, que era o Star Fox Adventure. Uhum. E aí lançaram, e acho, se eu não me engano, foi o último jogo da Rare no pra Nintendo, e depois eles migraram pra Microsoft. Exatamente. E também morreram depois disso, né? Mas assim... Não, a Microsoft comprou eles. Comprou, né? Comprou o estúdio. Uhum. Mas assim, além de ter perdido a Rare, a Nintendo ficou só com os jogos que eram dela mesmo, de exclusividade, que nem o Mr. Bubbles falou, realmente não teve... Acho que os únicos que, assim, da Nintendo mesmo foi o Zelda e o Mario só. Ah. Só. Na realidade, eu acho que os grandes jogos do GameCube foram esses jogos da Nintendo, né? Que não foram no mesmo nível do 64, eram ótimos jogos... Lógico, nota 9 pra lá, mas... E o acordo que ela fez com a Capcom, que acho que saíram jogos bons, assim, mas que não pôde manter a exclusividade, que foram os Metroid também, né? É, e os Metroids e a série Prime, mas que também eram jogos dela. A série Prime acho que o grande ápice do GameCube foi a série Prime, começou, né, teve o 1 e o 2. Uhum. E assim, chegou a sair até Metal Gear pro GameCube, mas era aquela coisa que, sabe... Não, é um remake do primeiro, eu tive esse jogo. É legal tudo assim, mas cara, é um remake de um jogo que fez sucesso, não é? É igual, por exemplo, o remake do Resident 1 é maravilhoso. Um monte de gente adora. Mas é um jogo difícil. E os jogadores dessa época, eu acho que a geração PlayStation 2, muita gente achava lindo o gráfico do jogo, maravilhoso. Mas não tava mais conseguindo jogar, se adaptar àquela jogabilidade. Tanto que a própria série Resident Evil mudou. Um Resident Evil 4, né? Se você pegar, assim, jogadores médios de hoje, o pessoal que joga no PlayStation, no Xbox, no Wii, duvido, cara. Você fala assim, ó, Resident Evil Remake, o cara não consegue terminar, velho. O cara não consegue terminar. Então era um jogo muito difícil pro pessoal também da época. Isso é verdade. Né? Então... eu mesmo, assim, eu tive um GameCube, né? Assim, eu gostei de algumas coisas nele, mas e também ele chegou a ter pirataria depois de um tempo, né? Que foi o que facilitou jogar alguns jogos que eu jamais teria comprado no original. Mas faltou mesmo. Os Zeldas do GameCube não foram o que se esperava, né? Depois do Ocarina of Time. E eu não lembro. Fora o Mario Sunshine e o Metroid Prime, que Metroid Prime é muito bom, né? Espetacular. Ah, é espetacular. Metroid Prime é espetacular. Eu acho muito bom esse jogo. É muito bom. Até na Famitsu foi um dos jogos que também receberam nota 10 em tudo, né? Uhum. Nota 40, né, na Famitsu. Ah, é 40 da Famitsu. Mas assim, fora isso, não tem nada pra se ressaltar, assim. Ele também tinha a vantagem dos 4 controles, mas na época o Xbox também veio a ter, né? O PlayStation 2. Cara, teve alguns jogos que eu utilizei. Eu tive 10 jogos originais no meu GameCube. Eu tive o Resident Evil 0, Resident Evil Remake, do que alguns chamam de Rebirth. Teve um jogo de vôlei que esse jogo fez festa aqui em casa, que é um jogo da SEGA chamado Beat Spikers, né? É feito pelo aquele pessoal da M2, que fazia Daytona USA, né, de arcade. Era um jogo de vôlei de praia feminino, duas meninas de um lado, duas do outro. Jogar com 4 controles aquilo era muito bom. muito bom mesmo. Tive Super Mario Strikers, que é aquele jogo de futebol do Mario. Também fez estragos aqui em casa. Ah, falar nisso, a série Party também do Mario também não ficou muito boa também no GameCube. É, não ficou muito boa no GameCube. É. Nem no Wii também, né, nesse caso. Nem no Wii. É. Nem no Wii, mas é uma série que os caras não acertaram mais. Uma coisa legal que eu pude jogar no GameCube, que eu achava que eu nunca ia ver isso, era jogar Sonic. As duas versões de Sonic que saíram no Dreamcast, depois que o Dreamcast faliu, elas vieram a sair no GameCube, que era verdade. O Sonic Adventure 1 e 2. Quem diria? E isso no... É, quem diria? Quem diria? É. E isso foi uma das coisas legais do GameCube, que eu lembro que ficaram muito bons os jogos no GameCube, assim, tanto no controle quanto no gráfico, assim, ficaram bem legais. Não, outro jogo que eu joguei bastante no GameCube que eu adorava é Eternal Darkness. Eu tive também Metal Gear Solid. Não, eu adoro esse jogo aí. É. Era muito bom esse jogo. O sarcasmo dizem que o jogo aí. É bom. Só que, não, dizem que o jogo é bom. Só que, sabe qual é o problema? É que teve uma época que ninguém tinha GameCube, né? Eu tenho um amigo nosso, que é o mesmo que teve aquele campeonato de videogame com as galinhas e tudo, e que a gente citou em outro cast. Ele sempre foi assim, ele sempre quis comprar o console mais potente da época. E na época, antes de sair o Xbox, logo no comecinho, assim, quando tava lançando o PlayStation 2 e lançando... A gente ainda jogava muito PlayStation 1 e 64 e tal. Ele conseguiu um GameCube. E, meu, quando eu vi o Mario Sunshine, imagina, você tava jogando Mario 64 e você via Mario Sunshine. Era como, tipo, adentrar o paraíso, assim, do videogame. Uhum. Um mês inteiro o Mario Sunshine. Eu fechei na frente do dono do videogame, inclusive, ficou puto comigo por causa disso. E, meu, Mario Sunshine... Até hoje eu olho e eu acho lindo aquele jogo. Imagina em 1999, 2000, sei lá, que era a época do 3D do PlayStation 1. Imagina aquelas caixas de sapato do GoldenEye também. E você jogar Mario Sunshine, era de outro mundo aquilo. Aí ele pegou, como o acesso ao jogo ainda era bem restrito e nessa época não tinha pirata pro GameCube, ele trocou o Mario Sunshine que ele tinha no Eternal Darkness, pra ele poder jogar um jogo novo, né, depois de um... E pra mim foi muito traumático, porque Eternal Darkness é tudo escuro, tudo daquela... O próprio nome já diz, né? Tudo dark, né, assim. E, meu, pra mim eu sentia tanta falta do Mario Sunshine que eu acabei detestando o... Ah, é? O Eternal Darkness? Você já viu a média de reviews desse jogo? Ele é um dos jogos mais bem avaliados do GameCube, cara. Mas você sabe quem é que faz muito esse jogo? Bom, cara. É a Silicon Knights, aquela que depois veio fazer Two Human, que é uma porcaria. Mas assim, diga-se de passagem, a Silicon Knights, a boa parte do hype que eu tive pra Two Human e da frustração foi causado por Eternal Darkness, porque foi o jogo que veio com o meu GameCube quando eu comprei. E eu achei um baita jogão, cara. E depois vai aquela porcaria daquele Two Human, eu achei que os caras iam arrebentar, assim, aí, pô... Então, o Eternal Darkness tem o dedo do Shigeru Miyamoto. Ah, é, tem. É, mas tem só o dedo. Supervisão da Nintendo. Não, mas pior que eu acho que ele produziu muito, inclusive até Será? Eu vi uma matéria, eu acho que sim, acho que a ideia do jogo... É a cara dele, né? É diferente do que ele normalmente faz. Então, bem diferente, mas assim, é porque assim, eu li uma vez falando que Eternal Darkness era bom também. Aí eu falei, ah, como é bom aquela bosta, né, que eu ainda tinha, até hoje eu tenho esse trauma. E aí eu fui ler a respeito do jogo pra entender melhor porque que achavam bom, eu vi que na verdade é uma ideia do Shigeru Miyamoto, o jogo, só que acabou não vendendo muito, né, o jogo, que nem o Lula gosta, tal, mas muita gente teve esse preconceito com o jogo também. E, até porque a Nintendo era acostumada a fazer joguinho bonitinho e tal, né, Eternal Darkness daquele jeito, acho que o público que comprava a Nintendo naquela época não agradou tanto. Inclusive, um dos narradores do jogo é o cara que dubla o Snake. David Hater. Cara, o jogo é muito bem narrado. Se você fizer um top 5 por média de nota dos 5 melhores jogos do GameCube, Eternal Darkness sempre tá. Mas então... Pra você ter ideia, eu acho o jogo fenomenal. É que eu acho que você pegou numa situação muito, muito ruim. Eu não cheguei a jogar o jogo, na verdade. É, então. Via ele e aí eu já não quis jogar. Mas assim, aí o que eu li também nessa matéria é que o Shigeru Miyamoto tinha renovado a patente da série, talvez pra algum projeto futuro, assim, de continuidade e tal. É, na realidade eu acho que ele não envelheceu esse jogo. Se os caras quisessem fazer um remake, alguma coisa HD dele, caberia. E, tipo assim, nos modos de Alan Wake até dá pra fazer. Tranquilo, tranquilo, assim. É que você joga com muitos personagens em várias épocas da humanidade. É um jogo bacana, cara. Eu recomendo, quem teve a chance de jogar, se tiver um Wii aí, você vai achar o disco baratinho, assim. Eu vendi o disco do meu Eternal Darkness, lembro, por 50, 60 reais quando eu vendi no GameCube. Mas eu comprei ele barato também, porque o pessoal não dava muito valor. Mas é um dos grandes jogos. Se fizer um top 5 do GameCube, ele vai estar. Top 5. 5. Né? É impressionante. Mas é impressionante, também acho, para um jogo que, é, não foi, não fez tanto sucesso assim. Mas falando dos jogos mais vendidos do GameCube, né? O jogo mais vendido foi o Super Smash Bros. Mini, que vendeu 7 milhões de cópias, né? Quase 7. Quase 7 milhões e 900 mil. Né? O GameCube em si, o console, vendeu 22 milhões de unidades no mundo inteiro. Mais que o dobro do Dreamcast. Né? Mas foi o menos vendido, é. E ficou ligeiramente atrás do Xbox com 24 milhões. E muito atrás do PlayStation 2 com 140 milhões. Não, né? Tem nem como comparar, né? Mas assim, o Xbox ainda vendeu bem, porque ele veio bem depois nessa geração, né? Eu lembro que eu cheguei a ver o Xbox já quando já tava começando. Um pouco depois veio o 360, veio. É, foi o último a entrar na geração. É, então. Mas ele foi o primeiro a entrar na geração do 128, né? Do Xbox 360. Foi, eu lembro que ele lançou bem antes dos consoles. Ele foi o console de vida mais curta, né? O Xbox. Porque ele chegou depois de todo mundo, né? E saiu antes. E vendeu bem até, né? E vendeu bem. Mas eu achava horrível, velho. Eu acho o Xbox um dos piores videogames da história, assim. Nossa. Ah, o controle dele era ridículo de ruim. Ele era gigante, o bagulho. Você não achava lugar na sua história. Sério, aquele primeiro controle dele eu acho ruim. Mas o segundo controle S eu acho muito bom. Ah, talvez eu tenha jogado no primeiro, porque eu achava ridículo, e assim, ele era muito grande, velho. Eu não sei se tinha necessidade de ser daquele tamanho. É que ele era um PC, né, praticamente, assim. Era um PC camuflado. Lá dentro. Mas é, o GameCube, ele ficou atrás, mas naquela política da Nintendo, né, de não ter prejuízo pro console, né. A Microsoft vendeu 24 milhões de Xbox, mas praticamente pagando pra você comprar em todo o Xbox, né. Até o fim, porque ela vendia um hardware que era muito superior, né? Tinha HD, todo o Xbox tinha HD dentro. Então, ela teve um prejuízo legal aí pra poder entrar na geração. Digamos assim, é um segundo lugar, mas com prejuízo enorme, né? Que eles conseguiram, todos muito atrás do PlayStation 2. Mas o GameCube foi isso, foi o terceiro, a Nintendo caiu do segundo pro terceiro lugar nessa geração. Mas assim, eu na geração do 64, eu ainda achava o 64 é lógico, eu gostava de muita coisa no PlayStation 1, mas eu ainda achava o 64 um videogame melhor mesmo que o PlayStation. Mas na geração GameCube, realmente não tem como comparar, assim, o PlayStation 2, ele não era melhor em hardware, mas todo o resto do videogame foi uma proposta muito melhor do que o GameCube, né? Isso o entendista tem que admitir. Mas mesmo relação que eu não quisesse admitir, né, os fatos falam. Contra fatos não há argumentos, né, cara? É verdade. Quando a gente fala de vendas, eu falo que a venda, ela pode não ser, porque gosto é subjetivo, mas venda é relevante. Então, a única forma que a gente tem de comparar os consoles é pela quantidade que vendeu. Então, ganha mais quem tem maior aceito popular, não tem jeito. Se vendeu mais, agradou mais, né? Agradou mais, não tem quanto a isso. Fim de conversa. Se é bom, se é ruim, depende de cada um. É, pode ser, o que é ruim pra mim pode ser bom pro outro e vice-versa. Mas é isso, essa foi a geração do GameCube. Esse cast está aqui to be continued, né? Continuando no próximo episódio. E é isso, galera. Obrigado quem ouviu a gente até aqui e continuamos no próximo cast com a história da Nintendo.